No ar, o quadrinho comenta. Um programa diferente, onde a equipe Quadrincast... Meu nome é André Facas. Aqui é Leandro Laurentino. Aqui é Léo Spai. Aqui é o Luiz Garavello. Eu sou Márcio Sampaio. Aqui é Nikita. Eu sou Ricardo Sorvilo. Aqui é Vitor Azambuja. Eu sou o Voltão. Se junta a convidados especiais para falar de obras de quadrinhos, filmes, séries, livros e outros assuntos. Quadrim Comenta. A análise que você queria com a qualidade Quadrincast. Olá, ouvintes da Tropa Quadrincast, bem-vindos a mais um Quadrinho Comenta, o nosso programa onde a gente sempre vai discutir alguma coisa mais a fundo, né? Seja um seriado, um filme específico ou um grande evento, né? E claro, se você tá aqui nesse fim de ano, você deve saber que a gente vai falar sobre Rogue One. Não, não é isso, nós não vamos falar sobre Rogue One aqui hoje. Ai, inclusive, os meus convidados estão agora desligando o Skype na minha cara, né? Porque eu enganei todo mundo. Não, mas na verdade, nós vamos falar sobre a Comic Con Experience 2016, que aconteceu recentemente, né? De 1 a 4 de dezembro, lá no SP Expo. Eu sempre tenho uma dificuldade de falar esse nome, não sei porquê. Fala São Paulo Expo. São Paulo Expo, é. É mais fácil. É porque é tão mais fácil falar CCXP de que Comic Con Experience, né? Então... É a língua. Então, lá no São Paulo Expo, né? De 1 a 4, nós tivemos a Comic Con Experience, né? Com nomes renomados do quadrinho internacional e nacional, e eu estou aqui com uma turminha para falar isso, e eu tenho convidados de todos os tipos, né? Eu tenho aqui, primeiro, né, estreando no Quadrincast, aliás, bem-vinda, e é uma honra tê-la aqui, né? Obrigada. Uma das grandes quadrinistas brasileiras que estava lá no Artist Alley, é uma pessoa que adora baleias, empadas e vikings, a quadrinista Rebeca Prado. Olá, boa noite. E também junto conosco, né, ele que está voltando ao Quadrincast depois de um bom tempo, né, esteve aí fazendo muitos autógrafos, muitas commissions, ele dá palestra, ele ajuda a vender prints, ele chuta macacos também, é o nosso amigo Márcio Fiorito. Alô, esse negócio de dar muitos autógrafos, muitas palestras, eu tenho certeza que alguém ainda me confunde com alguém, sabe, tipo, eu devo assinar muito livro com gente pensando que eu sou o Marcelo Maiolo, alguém, certeza. É, qualquer coisa, a gente pode testar isso na próxima, né? De repente põe você atrás daquelas plaquinhas daquele ar escuro, né? Com o nome de alguém e vê o que o pessoal fala, né? Cara, tenho certeza que você autografa qualquer coisa. É, só não pode ser com o yearbook, que o yearbook tinha a fotinho, né? Então aí não dá muito certo. E, né, ele que está de volta aqui pra falar da Comic Con Experience, o organizador, um dos sócios da Ar Escuro, um dos membros da Fellowship of the Comic Con Experience, né? Falei bonito? Falei certinho, Ivan? Falou assim. Ele mesmo, Ivan Freitas da Costa, o homem mais tietado da Comic Con Experience, né? Mais que Frank Miller, mais que Maurício de Souza, mais que Vin Diesel. Olha, se for medir pela quantidade de presentes que eu ganhei, talvez seja verdade, viu? Ganhei tanto presente esse ano, foi tão legal. Mas o maior presente era o pessoal que vinha falar comigo e agradecer, e tirar foto. É sempre muito bacana. Bom, olá pessoal, olá Rebeca, olá Fiorito, olá Luiz. Oi, oi. Obrigado olá. Pelo convite. Ah, imagina, porque a gente veio falar de Comic Con Experience e a sua presença é mandatória aqui no Quadrincast. O homem por trás da CCXP. Somos vários, mas a parte dos quadrinhos especificamente fica comigo mesmo. É, você e o Joe são os principais responsáveis por várias coisas que a gente vai discutir hoje, principalmente Artist Alley, né? Que eu acho que foi o grande ponto alto da Comic Con esse ano. Esse ano não, né? Todos os anos. Ah, sim, não, mas é que esse ano acho que estava mais especial do que está. Mas depois da vinhetinha a gente começa o nosso bate-papo. Antes de tudo, queria agradecer a vocês três por estarem aqui, né, gravando comigo. Já fazem alguns dias da Comic Con, né, mas acredito que a emoção de ter participado do evento assim ainda tá dentro de vocês, não é mesmo? Obrigada, eu que agradeço. E eu acho que eu nunca vou superar a Comic Con. A gente fica com uma depressão pós-CCXP, né? Sim, eu ouvi esse ano, né, esse termo, né? Depressão pós-CCXP. Nossa, fica um vazio existencial bizarro. Aí você pensa que logo daqui a pouco é Natal, já muda o ano, e aí daqui a pouco começa a pensar em CCXP 2017, né? Pelo Nordeste. Exatamente, tem a CCXP Tour lá em Recife. Mas eu queria saber de vocês, começar pela Rebeca, como você foi? Em 2015 você já tinha alguma noção de como era o evento, mas pra 2016, qual que era a sua expectativa antes do evento e como foi o depois do evento? Como é que foi? Se você falou, superou as suas expectativas, se foi exatamente o que você esperava? Como foi esse processo antes da CCXP e depois da CCXP? 2016 é um ano que tá destruindo algumas expectativas, né? Então a gente já vai meio com receio. Mas vou te falar que superou muito a minha expectativa geral, assim. Tanto em questão de espaço, de quantidade de gente, de receptividade da galera, de organização. Eu achei tudo muito, muito ótimo e bem acima do que eu tava esperando. Porque os outros eventos que eu fui esse ano, não tive um feedback igual eu tava pensando que ia ter, assim. Mas eu acho que a CCXP desse ano foi realmente muito ótima. E comparando com o ano passado, e se a gente seguir nesse caminho, vai ser um processo muito bom de ver acontecer nos eventos assim, que estão rolando por aí. E pra você, Fiorito, como é que foi? Cara, assim, eu sou muito suspeito pra falar de Comic Con Experience, sabe? Porque desde 2014, né, desde o iniciozinho, eu tô lá, o Ivan e o Joe sempre me deram essa oportunidade de estar especialmente envolvido com a parte das masterclasses, né? Eu brinco que eu falo que eles reservaram pra mim sempre o melhor lugar do auditório, porque é sempre muito perto dos artistas. Mas você não tira foto com eles, né? Quase. Pois é, cara, eu sou prejudicado nesse ponto. Não, mentira, eu consegui tirar foto com o Frank Whiteley, com o Beasley e só, infelizmente. O resto das fotos é no palco mesmo. Mas assim, eu sou muito suspeito de falar de Comic Con Experience, porque, cara, eu sempre volto pra casa com aquela coisa meio... Parece que você... Eu volto completamente estupefato, sabe? Eu volto tipo, cara, o que aconteceu, sabe? O que foi isso que eu participei, sabe? É sempre muito cansado, porque eu brinco assim, eu não vejo a Comic Con Experience. Eu não vi em 2015. 2014 ainda consegui ver um pouquinho. 2015 eu não vi o evento, nada do evento. E esse ano eu consegui dar uma rodada no domingo. Mas assim, uma rodada quer dizer literalmente uma rodada. Eu andei, fiz tipo uma volta olímpica e voltei, não vi mais nada. Mas cara, é um momento mágico, é impressionante isso, sabe? Eu não é porque eu tô aqui com o Ivan, eu falo isso pra todo mundo, o Garavello mesmo sabe disso. Você fica com o sentimento de que é mágico realmente. Sabe essa história de, criar um momento mágico pro fã? Cara, eu sou fã, eu falo isso pras pessoas. Eu falo isso nas masterclasses. Eu tô lá com o Alan Davis e tô babando igual a todo mundo da plateia, sabe? E você poder tá lá e conviver e falar com as pessoas, cara. Tem gente que vai até mim desde 2014. Fiorito, comprei um print seu em 2014. Aí o cara vai de novo em 2015, vai de novo esse ano. É muito assim, é um estranho bom, muito bom, sabe? Assim, você tá num mundo à parte. Infelizmente termina. Esse é o problema da CCXP, é esse. Tinha que ser uma CCXP eterna, sem saber o ano inteiro. Agora que vai ter a CCXP Tour, né? Quem sabe todo mês vai ter uma CCXP. Se tem algum lugar acontecendo. Vai criar aquela cultura que nem tem aqueles caras nos Estados Unidos que vão viajando com a banda, sabe? Vai fazer um negócio desse. Bom, Ivan, pra você assim, no seu caso é um pouco diferente porque você vive, né, a Comic Con Experience, todos os bastidores, toda a preparação, você tá inteirado de muita coisa. Mas como é que é esses frios da barriga antes da Comic Con acontecer e aquele alívio depois que tudo acontece, depois que tudo tá terminado e já tem que começar a pensar na próxima? É estranho estar nessa posição de organizador do evento, porque a gente tem uma relação muito estranha com a Comic Con. A gente vive muito o evento antes dele acontecer. Quando ele tá rolando, é quase um transe. Porque a gente fica tão... Aquilo tudo já aconteceu tantas vezes na nossa cabeça, que quando o evento tá rolando, a gente fica tão focado na operação, nos problemas, a gente fica com o radinho no ouvido, ouvindo o problema o tempo inteiro, coisas pra resolver. resolver, que o evento meio que passa. É muito estranho. Eu sinto isso desde o primeiro ano. Como fã, é bastante frustrante. Pelo seguinte motivo, a única coisa que eu comprei no evento foi um Lego, que eu comprei no sábado, no domingo, antes da gente abrir as portas. Eu deixei esse Lego na loja e não voltei pra pegar de volta. Então, assim, a gente realmente faz o evento pra vocês, pros artistas, pros fãs, porque a gente não vendo o evento, porque o tempo inteiro a gente fica resolvendo coisas pra garantir que tudo flua bem pra todo mundo. O silver lining da coisa é que a gente acaba evidentemente tendo acesso aos bastidores disso tudo, né? Então a gente tem uma outra história de Comic Con que é diferente da história dos fãs. Uma das coisas que eu pude presenciar e que mais me emocionaram na Comic Con desse ano. O Bill Sienkiewicz, ele veio pra CCXP porque ele queria vir, é um amigo querido e tudo mais, mas também porque ele queria ver o Frank Miller, que ele não via há muito tempo. E aí, eu tava com o Frank na hora que eu levei ele pra encontrar o Bill. Então, assim, aí de repente, os dois se abraçam, ficam assim, minutos abraçados, um falando no ouvido do outro, e é uma coisa super terna, que cai nós entre americanos, né? Coisa mais comum do mundo. E você tá ali presenciando aquilo tudo. Eu fiquei emocionado de verdade. Porque assim, caramba, é o Frank Miller e o Bill Sienkiewicz. Electra Assassina, Demolidor, Amor e Guerra. E num encontro que não acontecia há muito tempo, que aconteceu ali no Brasil, que foi testemunhado por 5 pessoas. Pois é, isso é muito, muito louco. Então a gente tem essas oportunidades de ver algumas coisas que acontecem, mas ao mesmo tempo tem uma frustração, de novo, como fã, de não conseguir aproveitar o evento como o resto das pessoas aproveitam. Então, eu não comprei nenhum quadrinho na Comic Con, zero, porque não deu tempo. Na verdade, teve um que eu passei na mesa do Montanaro. Eu falei, Montanaro, saiu algo novo, separa pra mim um que eu vou pegar. Ah, tá bom. Aí depois ele, no final do evento, falou assim, olha, como você não apareceu mais na mesa, eu deixei lá com a Natália no stand da Quero Escuro, tá? Falei, obrigado. Eu entendo sua frustração, então. Eu perdi o Frank Miller no stand da Quero Escuro, porque eu estava nas masterclasses. Eu também não vi nada, assim. Eu fiquei só sentada na mesa. Eu sabia o caminho da minha mesa pro bebedouro, da minha mesa pro banheiro, da minha mesa pra alimentação no geral, assim. Eu não consegui ver nada, comprar nada direito. Dei umas duas voltas. Alimentação? Tinha alimentação lá? Eu acho que eu não comi. Pois é, e o evento é tão grande, é tão overwhelming, né, o negócio, que tem gente que fica em áreas específicas, que fica só no Art Cellar, e tem gente que fica no Auditório Cinemático o tempo inteiro, tem gente que vai lá e fica ajoelhado em frente às armaduras do Cavaleiro do Zodíaco. Né? Então, então que no final das contas, a Comic Con Experience, do jeito que a gente montou, e quem foi em eventos lá fora consegue ver isso bem claramente, ela é muito diferente das Comic Cons que acontecem mundo afora. Ela é muito diferente de San Diego, ela é muito diferente de Nova York. Eu ouvi isso do próprio VP da New York Comic Con. Ele falou, meu, o que vocês fizeram aqui não tem lugar nenhum no mundo, palavras dele. Em Nova York não tem um stand sequer no padrão desses que vocês têm aqui, e não tem mesmo. Essas coisas tipo mega espetáculos gigantes, porque cada stand é literalmente um espetáculo. Se a gente for A gente conseguiu vender para os expositores um conceito de que dá experiência. Então, os stands, eles têm atrações, eles têm programação, eles têm exposição de coisas, eles têm queda livre, eles têm um monte de coisas diferentes que acabam tornando cada stand meio que um parquinho temático daquela franquia. Lá fora isso não existe. A boa parte dos stands de editoras, por exemplo, em Nova York e em San Diego, é uma mesa com uma toalha preta em cima, um banner atrás, livros em cima e acabou. Então, assim, é pouco mais do que uma mesa de um art selling. Nova York e San Diego jamais tiveram um stand da Netflix. O que tem o seu lado bom, né? Porque não tem o WhatsApp tocando. Mas, brincadeiras à parte, mas eles nunca tiveram esse tipo de conteúdo lá dentro. Eles não têm um stand da Sony gigante, eles não têm um stand da Fox com parkour. Eles nunca viram isso na vida. Então, o que a gente tem hoje, no final das contas, é um misto de Comic Con com Lollapalooza, com Tomorrowland, com uma boa dose dos parques da Disney. E é um bicho que não existia, não existe em outro lugar. A gente criou aqui e é só nosso. É uma coisa que eu ia falar, mas você até acabou de falar. Eu considero a Comic Con Experience a nossa Disneylândia, né? Pra quem é fã dessas coisas nerds. Porque é o mesmo sentimento que eu tive quando eu tinha, sei lá, 10 anos e fui pra Disneylândia, né? Aquele maravilhamento, aquela coisa de, estou vendo Mickey, estou vendo atrações, estou vendo coisas que eu admiro. E hoje, com 40 anos, eu vou na Comic Con Experience e é o mesmo sentimento. Eu tô indo lá, tô vendo quadrinistas que eu admiro, tô vendo atrações bacanas, tô vendo amigos que eu conheço de longa data. Então, pra mim, fica esse sentimento de, eu me sinto em casa na Comic Con Experience. Imagino que pra vocês é um sentimento parecido, né? Eu vou te falar um negócio. Eu tava conversando com o Ivan Reis sobre isso. A gente falando sobre atender os fãs, sobre conversar com os fãs, entendeu? A postura da gente como artista de receber o fã, eu acho que você tem que receber o fã bem. A gente, mesmo que não... Assim, o Ivan tem o tá por trás de todo o evento. Mas assim, mesmo a gente sendo artista, a gente trabalha num mercado de expectativa. O cara vem falar com você porque ele, no meu caso, porque ele me ouviu num podcast, porque ele, sabe, viu um desenho meu, porque comprou um print meu, e ele vem com uma expectativa sobre a sua pessoa. Se você não trata a pessoa direito, se você não conversa com a pessoa direito, ela vai ficar frustrada. E eu acho engraçado assim, eu tô nos bastidores e pra mim já é um negócio mágico. Eu fico imaginando quem entra como fã. Aquilo deve ser isso que você tá falando, é uma experiência beira o transcendental, sabe? De você realmente chegar e falar, nossa, cara, eu tô no meu mundo, sabe? É literalmente isso, sabe? Eu acho que a expectativa é a sua quebrada, né? Exato, cara. Você se sente em casa. É engraçado isso, né? Imagina pra vocês, principalmente, por exemplo, o caso da Rebeca, que ficou ali no Art Chalet. É muita gente indo lá, né? E às vezes amigos que você às vezes só conhecia online mesmo, só conversava online, que vão lá e vão se conhecer, né? Tem muita gente que eu só vejo em evento, né? Não só a gente leitora e tudo mais, mas os colegas de profissão também, muitas vezes eu vou encontrar nesses eventos, né? Então é um momento muito legal pra gente, porque a gente também mata muita saudade ali, né? A gente revê uma galera que você não vai ver. Por exemplo, eu tenho amigos que são de BH e estavam lá, mas eu tenho amigos do Brasil inteiro que estavam lá também, que eu não vou encontrar com eles tão cedo, né? Mas eu acho legal é tipo assim, é que ao mesmo tempo você encontra essas pessoas que você não vê normalmente, mas acho que a vibe de todo mundo é tão igual que é engraçado. Assim, eu vou te dar um exemplo. Domingo eu almocei. Assim, almocei, olha lá, eu consegui almoçar no domingo. Com o Marcelo de Chiara, o Adriano de Benedetto e o Jonas Trindade, que estavam, os três estavam lá no stand daquele escuro, os artistas do estúdio. Cara, são pessoas que eu não vejo, eu vejo uma vez por ano, sabe? Só isso. E a gente, e não se pensa assim, mas você fica se falando pela internet. Não, a gente pouco se fala pela internet. Você encontra as pessoas e a gente almoçou e riu como se a gente fosse amigos de infância, sabe? É engraçado isso, você parar pra pensar e falar, cara, não tenho uma relação tão próxima assim com eles. Mas são pessoas que eu encontro e falo, cara, que bom te ver, sabe? É engraçado essa coisa que vira um ponte de amizade, né? Vira quase um delírio coletivo. Eu tenho certeza que isso foi uma alucinação até agora. Deve ter alguma coisa na água que serve lá no stand da Chiara Escura, então, nos sanduichinhos, quem sabe, né? Vamos pensar em tudo. Aproveitando um pouquinho, a gente até já tá falando um pouquinho sobre o Art Chiara, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre os acertos da Comic Con, né? Aquelas coisas que surpreenderam a gente. Eu acho que a gente pode começar falando, o que era o Art Chiara desse ano, né? Nossa, era uma coisa gigantesca, 462 artistas, né? De todos os tipos, né? Desde os renomados internacionais, gente que fez Graphic MSP, até gente que tava começando, lançando os primeiros quadrinhos lá. Eu acho que é o bacana da Comic Con é justamente isso, é poder reunir num ambiente tão grande, assim, com muito espaço, com muita tranquilidade pro fã poder estar em contato com esses artistas e ter artistas de todos os níveis, né, Ivan? Pois é, a ideia do Art Seller é assim, justamente essa mistura de grandes nomes no mercado brasileiro e estrangeiro, mas com relevância aqui dentro do país, e gente do mercado local, gente nova. Tem um Art Seller tão grande, ele mais que dobrou de tamanho desde a primeira edição, né? No primeiro CCXP eram 215 artistas, agora são 462, aumentou 115%. E esse crescimento, ele também traz um desafio, que é uma característica da CCXP que não fica muito clara para as pessoas, mas que é o trabalho de curadoria. Uhum. Não só no Art Selling, mas existe um trabalho de curadoria em tudo dentro da CCXP. A maior parte dos eventos é uma junção de alguém que aluga e tem ideia e aluga um pavilhão e vende espaço e põe o povo lá dentro, mas o que a gente faz no final das contas é um negócio pesado. Por exemplo, qual stand vai entrar, onde ele vai ficar, o que ele vai ter, zonas quentes, sabe, pra ter mais fluxo, precisa ter uma praça de alimentação aqui, outra praça de alimentação ali. A gente gasta uma fortuna em ambientação e sinalização. A rigor, o evento não precisa ter um pórtico de entrada com LED. Nenhum evento precisa ter isso. Mas pra gente é uma coisa simbólica da pessoa estar entrando num outro mundo. Uhum. Então, isso tudo custa. No caso do Art Selling, é um trabalho grande que eu faço sozinho. De selecionar os artistas que se inscreveram, ter uma variedade ali dentro de temas e de interesses mesmo. Tinha desde hentai até quadrinho infantil. Entendeu? Tinha de tudo ali. E também a seleção dos convidados, porque aquele grupo precisa fazer sentido. Então, esse ano, por exemplo, tinha uma linha geral que era trazer equipes criativas. Então, é por isso que tinha Frank Miller e Azarello. Aí tem algumas artistas. Azarello e Risso, né? Azarello e Risso. Tinha Frank Miller e Beasley. Uhum. Esse era o Bad Boy. Davis e Farmer. Farmer. Então, o Fábio Gabriel, evidentemente. A gente tinha vários argentinos que tem uma característica tem uma escola argentina de quadrinhos muito, com características muito próprias. Eles estavam, inclusive, ali todos reunidos. Tinha desde o Risso, super conhecido, até o Salvador Sanz, que a gente veria como alguém mais alternativão, né? Então, tinha de tudo ali naquela mistura. Tinha o Jay Lee, né, que finalmente a gente conseguiu trazer. O Yannick, que veio também em função da comemoração dos 75 anos da Mulher Maravilha. Então, esse trabalho de curadoria, ele passa também por expositores, né? Quem entra, quem não entra. Pode ver, a gente nunca teve uma loja de retail, assim, grande dentro do evento. Saraiva, Amazon. Tem um motivo pra isso. Se você coloca uma loja como essa, você enfraquece a editora, porque ela tá representada dentro dessa loja. É preferível ter, digamos assim, a Leia, a Intrínseca e um monte de outras editoras do que ter uma Amazon. Então, tudo isso são coisas que a gente discute profundamente ao longo do ano, ao longo dos anos, já, pra que o evento tenha essa cara e cada um tenha seu espaço e todo mundo consiga brilhar dentro do evento. Uhum. Eu queria perguntar até pra Rebeca, né, que tava no Art Chalet ano passado, como foi a mudança pro Art Chalet desse ano, o que que você sentiu que melhorou mais, fica do lado do Vitor Cafage, ajudou, atrapalhou, como é que foi? Na verdade, eu e o Vitor, a gente tinha combinado de pedir um pra ficar do lado do outro, porque a gente é muito amigo e a gente se ajudou bastante ali durante o processo, e por outro lado também tinha a questão da fila dele, que a galera que estava parada na fila acabava olhando os stands também e tal. Que nada, ele só usou a beleza dele pra conseguir. Ele gente, tá na lista dos padrinhos. Em todas, né? Porque eu já ouvi, mas eu vi duas, pelo menos. Tem duas listas? O pior é que, honestamente, assim, eu falo isso. Ele é tipo. O Vitor não tem como ser uma pessoa mais fofa, né? Uma pessoa mais legal do mundo. Encontrei com ele hoje, inclusive. Mas ele é tipo aquela pessoa que você encontra e você fica feliz quando tem encontrado com ele. Ele é muito gente fina. É verdade. E a gente, no ano passado, a gente não ficou perto, né? Então a gente quase não se viu. A gente ficou meio chateado com isso. A gente falou, não, esse ano a gente pede. Eu acho que eu pedi, inclusive, pra ficar só perto dele e vice-versa. Pra não ter erro, assim. O tamanho do Art Dallas foi um negócio, uma coisa de louco, assim. Porque eu não consegui ver todo mundo. Eu saía muito rápido. Eu não consegui ver todo mundo. Eu não consegui ver todas as mesas. E pra mim, o Art Dallas é a melhor parte do evento. Apesar de eu ser suspeita pra falar. Mas eu acho muito legal a sensação de você conseguir comprar o material na mão de quem fez, sabe? Uhum. Conversar com aquela pessoa sobre o que ela fez e como que ela produziu e tal. E eu acho que isso, eu vejo como produtora mesmo, isso não tem preço, o aprendizado que você vai ter naquele espaço ali. Na verdade, você cria uma conexão direta com o seu fã, né, naquela hora. É uma coisa, é absurdo, sabe? E a gente, por exemplo, eu produzo, e aí eu encontrei com várias pessoas que produziam também, e eu conseguia falar com elas e ver como que elas se organizavam pra estar naquele espaço. Eu vi que, por exemplo, sei lá, alguns colegas organizaram a mesa de um jeito que eu nunca pensei em organizar, e eu falei, nossa, muito melhor assim, sabe? Umas coisas assim que a gente aprende, e é engraçado você ver a carinha das pessoas, né? Porque a gente tem um reconhecimento muito anônimo, né? Você sabe qual é o trabalho, mas você não sabe qual é o rosto de quem faz, né? Então, de repente, você tá num ambiente que aquelas pessoas que produzem aquele material que você gosta, de repente, são pessoas reais, é um negócio... É uma sensação muito aconchegante pra gente que produz, assim. Porque, de repente, você vê que tá todo mundo no mesmo bar. É, eu ia até comentar isso, assim, né? São cenas que você não vê normalmente, mas eu brinco que eu falo que é o glamour da CCXP, né? O glamour da CCXP foi eu ver, por exemplo, o Ivan no primeiro dia carregando caixa, velho. Ele é o Ivan, entendeu? Ele tava carregando caixa pra cima e pra baixo. Eu acho que isso que a Rebeca falou é verdade. Você vê gente que você admira, gente que você tem, que você admira o trabalho, você olha lá e fala, caraca, ele tá aqui que nem eu, entendeu? É um Zé que nem eu, né? É um Zé que nem eu, exatamente. Definiu bem. Mas eu acho que é importante isso até pra motivar a gente a continuar produzindo, sabe? Porque a gente é muito humano quando a gente produz, e aí você vê os trabalhos das outras pessoas e você coloca num patamar que você acha que a pessoa não tem os mesmos conflitos que você. Sim, e de repente você chega lá e vê as pessoas e como elas produzem e como que elas, os perrengues dela pra estar ali, a mala embaixo da mesa, o negócio, o estoque caindo. Você fala, gente, eu tô tão em casa. E a gente acha que só a gente sofre, né? Assim, que as pessoas que a gente admira, elas são mágicas, elas entram flutuando pelo Arthur Selle, né? Elas são tipo a Sandy, né? Não faz cocô. Exatamente. É tipo, o Ivan Reis, ele senta na frente da prancheta, a página se preenche sozinha, não, mas, né? Peraí, o Ivan Reis é diferente. Eu vi ele desenhando o Aquaman, aquele é bruxaria, não é diferente. Ele faz na minha frente, é bruxaria, mas tudo bem. Isso é uma questão religiosa minha. Essa questão de nivelar todo mundo ali naquele espaço se estende às masterclasses. E aí eu deixo o Fiorito para falar, que é uma das atividades ligadas a quadrinhos que a gente faz desde a primeira edição do evento, que a gente que inventou, que é para isso mesmo. É pros artistas convidados falarem da técnica de trabalho, dica, dilema, truque, mostrar os bastidores da produção dele. E o Fiorito, desde o ano passado, ele que coordena essa atividade lá dentro dentro da CCXP e atua também como intérprete dos artistas durante essas masterclasses, né, Fiori? Bendito curso de inglês, olha. Mas, cara, o que, assim, é uma coisa interessante essa coisa das masterclasses, porque não tem como você fugir do fandom, né, do fã mesmo. É o cara que vai lá pra ver, assim, isso é muito pouco. Respirar o mesmo ar, cara. Literalmente, entendeu? Mas isso é muito pouca gente nas masterclasses, quando você vai olhar. O auditório que a gente tava esse ano era o Prime, tinha 250 lugares, eu acho, alguma coisa desse gênero. E você olha, tipo assim, 10%, 15% é fã que tá lá pra respirar o mesmo ar que o cara. O resto são artistas querendo aprender. Uhum. Então, tipo assim, não tem como você fugir muito da pergunta clássica, qual é o trabalho que você mais gostou de fazer, sabe? Qual é a sua cor preferida, entendeu? Mas não tem como você fugir muito porque é a pergunta do fã. O fã quer estar próximo, quer trocar uma intimidade com o artista. Mas eu, desde o início, assim, isso já desde que o Joe e o Ivan falaram comigo lá em 2014, quando era só o intérprete, eu não coordenava, e depois, mais pra frente, é tentar puxar pra esse lado mais técnico, sabe? Literalmente do cara perguntar como aconteceu na aula do Farmer, do Mark Farmer, do cara perguntar qual é o seu pincel e como é que você molha ele, você faz como, e ele explicar como limpar um pincel de nanquim, entendeu? É muito técnico, e você vê que as pessoas estão, você olha, eu tô no palco, eu tenho uma visão privilegiada, então você vê as pessoas estão inclinadas pra frente na cadeira, sabe? As pessoas estão bebendo aquilo como informação, uhum. Sabe? Isso é muito gratificante, primeiro porque eu tô aprendendo também, então sabe? Sempre que você vê isso assim, você acaba extraindo um monte de informação, mas o fato de você poder ver que aquilo tá tendo uma utilidade é um pouco além do painel comum, porque esses artistas todos têm painéis separados, eu imagino. Eu sei que o Azarello teve painel, eu sei que o Sienkiewicz teve painel, eu sei que, não lembro agora quem mais, o Alan Davis e o Mark Farmer tiveram no painel da Marvel. Mas aquele momento é um momento de aprendizado, sabe? Isso é muito, muito legal, sabe? Você vê o cara realmente perguntar, mas como é que você... Que horas você toma café? Que horas você almoça? Porque é o nosso dia a dia, o que a Rebeca tava falando. Como a gente se sente em casa, desenhando, entendeu? E aí você perceber... Eu tenho um sonho, que é um negócio utópico e talvez inatingível, mas o meu sonho é um dia do evento ser só pros expositores, sabe? Pra gente poder se conhecer e trocar esse tipo de experiência, sabe? Tinha de que rolar, olha aí, vou largar a ideia do Ivan. Tinha que ter uma festa da indústria, assim, só do Ateli, assim, só a galera se encontrar em algum lugar, entendeu? É, sabe? Se fosse um dia do evento fechado, só pra gente estar lá e conversar e comprar as coisas uns dos outros, sabe? Não sei. Eu tenho isso. Meu sonho é um dia conseguir fazer isso. Porque, por exemplo, eu mesma não consegui ver nenhuma masterclass e eu não conheço ninguém do Artes Alley que conseguiu. Porque a gente ficava lá agarrado e a gente tava louco pra ver, né? A boa notícia é que a gente vai tentar a autorização dos artistas todos pra ter as masterclasses no YouTube. Yeah! Ah, isso é uma coisa que me perguntaram bastante, especialmente esse ano. É um negócio que a gente vai tentar ter essas autorizações deles pra começar a fazer meio que uma CCXP University, sabe? E começar a subir essas masterclasses e deixá-las disponíveis no YouTube. Porque, ó, esse ano, nas masters, a gente teve Bill Sienkiewicz falando de criação de capa, Beasley de pintura, Azzarello de roteiro, Alan Davis de desenho, Mark Farmer de arte final. E o Risso de narrativa. O Risso de narrativa. Aliás, uma belíssima aula de narrativa do Risso, diga-se de passagem. O que é interessante também, assim, eu olhar o outro lado, porque eu, quando eu começo com as masterclasses, eu também meio que fico, naquele momento eu fico de cicerone desses caras. É o momento que eu aproveito pra curtir um pouquinho, entendeu? Mas é aquela coisa também de você conseguir deixar o artista confortável na masterclass dele, sacou? Por exemplo, são pequenas coisas, sabe? Então, você vê que tem o artista que chega hiper preparado, a gente pede tudo pra eles com 2 meses de antecedência. Mas tem sempre aquele cara que chega na hora e fala, ó, não trouxe nada, entendeu? O Azzarello sentou, olhou pra minha cara e falou, façam-me perguntas, entendeu? Sabe? E assim, é ótimo porque acaba desenvolvendo muito tema, sabe? Ele falou bastante de roteiro, mas nesse formato mais informal, que é a cara do Azzarello. O Azzarello não é um cara uptight, assim, ele não é travado, ele quer uma certa informalidade. Ao mesmo tempo, você tem o Davis, por exemplo, que já veio com uma apresentaçãozinha, foi o cara que me mandou a apresentação com antecedência, eu já gerei um backup, aí ele traz uma apresentação toda meticulosa, não sei o quê, e ele também senta, aí você, ele vai lá, tipo, o Davis, não sei se alguém sabe, ele tem catarata. Então, por exemplo, ele pediu pra reduzir a luminosidade no palco. Então, você meio que tem que também fazer o cara se sentir em casa ali um pouquinho dentro daquele universo, daquele microcosmo masterclass ali, sacou? Pra que ele possa sentir a vontade pra falar. Eu falo isso, a gente já teve, cara, em 3 anos de Comic Con, tirando esse ano praticamente foi todo estelar, mas nós já tivemos Timothy Zahn, já tivemos Ivan Reis dando uma aula de narrativa sensacional, o Rafael Buquerque, nós tivemos esse Sad Ribic, Mark Wade deu uma palestra ano passado, sabe, singular. Muito boa. Singular, o Mark Wade, ele pulou pro topo da minha lista de pessoas favoritas do mundo, assim, sabe? Desculpe minha esposa e minha filha, mas o Mark Wade é mais, entendeu? E é tudo muito assim, as pessoas saem de lá felizes, isso é muito legal. Sabe, o pessoal vem me agradecer, eu falo, cara, não tive nada a ver com isso, eu só tô trabalhando. Sabe, cara, obrigado. Eu falei, como assim? Agradece o Ivan, agradece o Joe, agradece a CCXP, entendeu? Mas não a mim. Quero também falar um pouquinho, né? Lógico, vocês não puderam curtir a Comic Con como um todo, né? Aliás, acho que ninguém consegue curtir como um todo, né? Vamos ser sinceros. 4 dias pelo tamanho da Comic Con é pouco. É, só um parênteses que você falou agora, isso que você tá falando é muito verdade. Uhum. Porque eu vejo gente que chega na Comic Con e o cara passou o tempo inteiro naquele arena do Twitch, por exemplo, só no LOL da vida, só naquelas coisas, e de repente você vê os vídeos da CCXP, só tem os cosplayers. Uhum. E aí você fala, nossa, mas é tão mais do que isso que as pessoas exibem, entendeu? Tem vídeos que o cara só mostra os stands. Você fala, cara, você meio que tem que escolher, né? É meio cruel essa decisão, assim, então, na CCXP. A Comic Con, a CCXP, são vários eventos em um, no final das contas, e aí cada um tem sua experiência ali dentro, né? Mesmo que tem aquele cobiçado Bad Full Experience não consegue ver tudo, por uma questão de física básica. O cara não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, na medida que você tem três auditórios lá dentro, de cara, a pessoa tem que optar em qual deles ele vai estar. Se o cara tá na Masterclass, ele tá perdendo o que tá rolando no Cinemark. Se ele tá no Cinemark, ele tá perdendo o que tá rolando no Ultra ou no Prime. E aí tem as atrações dos stands. É cruel. E aí você não consegue ver tudo. É impossível a pessoa falar, vi absolutamente... Não dá. Não dá. Nem não... vocês viram tudo. Eu não vi nada, na verdade. Bem da verdade. Olha, o pessoal fica assim, ah, não, você tava... Você é um dos organizadores, você viu o Vin Diesel. Eu não vi o Vin Diesel. Eu vi a Mila Jovovich, porque na hora que ela... Porque teve uma questão lá com a sala de imprensa, eu subi pra ter certeza que tava tudo funcionando, e eu estava lá na hora que ela passou. Então, assim, eu falei, vi a Mila Jovovich. Agora, o resto do pessoal, eu não vi praticamente ninguém, porque... Eu vi o Dedé Santana passando uma hora lá, saindo da Masterclass. Ah, eu vi também. Uma hora eu tava no corredor e eu vi ele passando. Mas é que é muita coisa... Aliás, ele tava glorioso, assim, impressionante. A cara dele com as pessoas... Desculpa até te interromper, mas é que isso foi uma coisa que até me emocionou na hora, porque a cara dele, as pessoas chegavam pra ele e falavam assim, Dedé, por favor, posso te dar um abraço? Eu vi o cara do meu lado, posso te dar um abraço? E a cara dele, cara, era tipo, era glória pura, era muito interessante. Vocês lembram daquela campanha que a gente soltou um pouco antes da Comic Con, dos Heróis Esquecidos? Sim. Então, tem a ver com tudo, com isso daí tudo, porque é uma... Dentro da Comic Con, ele tá num microcosmo em que as pessoas sabem quem ele é, sim, e as pessoas valorizam quem ele é. O Renato Aragão, eu encontrei com ele em dois momentos. E assim, ele tava muito emocionado com aquilo tudo. Quando teve o painel em homenagem a ele no primeiro dia, ele chorou e tudo. E ele é muito bonzinho. É daqueles assim que... E ele fala daquele jeito assim, sabe? Fala daquele jeito. Gente, é muito, muito engraçado. E é o tipo de pessoa que todo mundo que ia conversar com ele fala, Renato, nossa, é um prazer te conhecer, não sei o que e tal, olha, obrigado. Tal. Aí ele fala assim, eu que agradeço, vá com Deus, meu filho. Sabe, é um negócio muito doido. Eu até postei por esses dias uma foto de quando calhou dele cruzar com o Vin Diesel no corredor do camarim. Então, assim, é daqueles encontros insólitos que acontecem dentro da CCXP, Vin Diesel e Renato Aragão. Cenas que você nunca achou que ia ver na vida, né? Tipo... Pois é, no ano passado teve Frank Miller e Maurício de Souza. E esse ano teve Repeteco, mas esse só eu que vi. Eu tava conversando com o Frank Miller, aí eu senti alguém bater nas minhas costas, eu virei. Falei, pois não, Maurício? Ele falou, ele não fala inglês, ele disse, é que eu conheci o Frank Miller no ano passado, eu queria dar oi pra ele de novo. Falei, pois não. Eu falei, Frank, você deve lembrar do Maurício de Souza. Claro, lembro sim, como vai? Apertou a mão. Aí o Maurício enfia a mão no bolso, saca um celular e fala pra mim, tira uma foto. Maurício de Souza tietando Frank Miller. Lá foi eu tirando dos dois. Então, é muito legal que vai ter esses momentos, assim, insólitos de Comic Con Experience, mas que muita gente não viu. Esse daí é o tipo de coisa que só eu vi, enquanto o Vin Diesel, 10 mil pessoas viram e eu não vi a cara. Eu acho engraçado isso, assim, do evento, né? Porque você tem astros de qualquer área, do cinema. Na verdade, é bem legal isso, porque essa coisa que a gente falou da experiência, você vai ter astros do cosplay, você vai ter astros do gay, de game, você vai ter astros de cinema, de quadrinhos, de livros. E ao mesmo tempo que eles são astros, que eles têm todo um esquema de segurança, né? Uma coisa, um aparato todo, pra deixar eles um pouco separados do público, a interação torna eles, e aí eu volto naquela coisa que a Rebeca falou, né? Torna eles tão humanos pra gente, assim, sabe? É o que eu falei, você vê o Dedé emocionado, como eu vi, por exemplo, vídeos, eu não tive chance de ver nenhum dos atores grandes lá, mas, por exemplo, da Natalie Dormer dando beijinho em cada um da fila. Sabe, tem um vídeo desse na internet. Beijinho. Sim. E pra cada pessoa ela falava hi e dava um beijinho. Hi, isso. E dava um beijinho. Hi, e dava um beijinho. Inacreditável. Então, o ponto de eu chegar, como aconteceu comigo, eu até postei duas coisinhas, diálogos improváveis que aconteceram de verdade. Tipo, eu, o Beasley sair da masterclass dele, o Simon Beasley, que é um showman, né? Ele chegou até um pouquinho atrasado, teve um problema com o trânsito, mas ele chegou e ganhou a plateia com, sei lá, 20 segundos dentro do auditório. Daí na hora de sair, ele veio me agradecer. Ó, obrigado, Zeke. Eu falei, que isso? Tô fazendo meu trabalho, Zeke. Eu falei, pô, você é um showman, não sei o que. Ele falou, não, a gente deve fazer um show itinerante junto. Você imagina o que é o Simon Beasley falar isso pra mim? Sabe, brincando, lógico, ele tá brincando, mas é muito estranho. É cada pessoa. Às vezes não tava brincando, hein, Felipe? Fazer um show, eu e ele, Beasley and me. É uma loucura, porque cada pessoa tem a sua experiência CCXP mesmo. Tem gente que fica dentro do Articello o tempo inteirinho, e o Luiz comentou recentemente que foi uma dessas pessoas, certo, Luiz? Exatamente, né? Foi minha casa, eu só saía pra ir comer alguma coisa, dei uma voltinha nos estandes, mas 90% do tempo era Articello aí, praticamente. E tem gente que fica horas na fila pra comprar o colecionável exclusivo da Iron Studios. Pode chorar já. Então, tem outros que se enfiam no auditório Cinemark, dormem na fila e ficam lá o tempo inteirinho. Outros que, como a gente brincou agora há pouco, ficam lá nas armaduras de ouro dos Cavaleiros do Zodíaco, decorando cada detalhe de cada uma delas. E a pessoa não tá... Porque pra ela, o evento é aquilo ali, não é outra coisa. Tem gente que cruzou com o Bill Sienkiewicz no corredor e não tinha a menor ideia de quem ele é. Cada um tem sua vivência, né? Exato. É a característica de um evento múltiplo. Porque daí tem um monte de eventos acontecendo ao mesmo tempo ali dentro. Tem um monte de verticais, né? Agora, se você vai ver um show do Imagine Dragons, você só vai ver Imagine Dragons. E você, na maioria das vezes, não tá nem aí pra banda que abre o show, inclusive. É verdade. É uma coisa monotemática. Agora, CCXP é um negócio multipluritemático. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E cada um... Pra cada pessoa que você falar o que... Sabe aquela velha história do... vários cegos foram colocados perto de um elefante. E um segura a pata do elefante e fala... Ah, é um tronco de uma árvore. Então, cada um vai contar uma história da CCXP. É verdade. O que eu acho bacana é... Eu lembro que a gente conversou lá em 2014 e você comentou, né? Quando a primeira entrevista, quando a Comic Con ainda nem tinha acontecido, né? Tava só depois do anúncio. Você falou que tinha certas verticais, né? Que iam ter, que era games, filmes, seriados e quadrinhos, né? E acho que hoje, além de estabelecer essas, vocês estão estabelecendo outras, né? Por exemplo, a parte de quadrinhos já tem uma parte que já é voltada pro mangá, né? Que é uma coisa também que faz parte do universo quadrinhos, mas aqui no Brasil o pessoal ainda separa muito, né, essas coisas. Sim, a gente tem feito um investimento, especificamente nessa área de cultura japonesa, a gente tem feito um investimento significativo. Isso estava diluído dentro do evento em 2014. Em 2015 a gente fez o Samurai Alley, que já reunia esses conteúdos. Agora em 2016 a gente criou uma área gigante que é maior do que muitos anime isso, anime aquilo, né? Inclusive com toda uma identidade visual própria, né? Pois é, a gente criou um pórtico de entrada no Anime Experience, e daí lá dentro tinha cosplay, exposição, loja com produto exclusivo, as armaduras, exibição de ninjas que vieram do Japão para fazer essas exibições. Eu não vi, mas provavelmente deve ter sido por isso, né? Eles são ninjas, não é... Você vê que a exibição deles deu certo. Foi perfeita. Mas você não viu nem ouviu, né? Porque eram silenciosos também. As armaduras, por exemplo, eu não vou falar em números, mas eu posso garantir, foi um investimento significativo que a gente fez pra trazer essas armaduras pra cá. Porque imagina, cada uma delas vem num sarcófago gigantesco. E aí vem a armadura, vem o pajem da armadura, isso tudo vem pra cá, e aí chega aqui, tem que montar, monta a área, aí... como que vai ficar a área? Só colocar as armaduras vai ficar feio. Vamos fazer um cenário de LED atrás. Então, a gente não sabe brincar, é o que a gente costuma dizer. tudo que era para ser uma coisa simples vira uma coisa mega. E aí, com tudo que isso significa de trabalho e de investimento. Mas, voltando na questão da cultura japonesa, esse ano a gente trouxe o Nihei. Ano a ano a gente vai galgando nomes cada vez mais fortes. É uma vertical que a gente tem investido bastante. A cada ano vocês vão perceber mais coisas em cultura japonesa. E engraçado é que as pessoas não têm ideia do quão difícil é você trazer um mangaká, por exemplo, do Japão pra cá, né? Não é tão simples, né, Ivan? Nem a gente sabia. Quando a gente começou a investir nisso, é que descobrimos o grau de dificuldade da coisa. Trazer um mangaká é um trabalho similar a trazer um ator famoso de cinema. Porque daí tem 1000 exigências, handlers. O Tsutomu Nihei veio, se não me engano, com 5 pessoas. O Bill Sienkiewicz veio sozinho. Sim. Então você tem um nível de dificuldade pra trazer esses caras, porque na lógica das editoras de mangá, se o Tsutomu Nihei morre, o Knights of Sidonia morre junto. Porque o produto, ele é muito atrelado ao criador. Não importa o que aconteça com, sei lá, com Snyder, o Batman continua, entendeu? Agora, no caso dessas franquias, no final das contas, japonesas, de mangá, e que viram de anime, que viram de licenciamento, que viram de um monte de outras coisas, tá tudo muito atrelado ao criador. Então, tem gente que é proibida de sair do Japão. Tá? Tem gente que é proibida de pegar avião. Uhum. E aí, e aí pra você trazer um cara desse, nossa, uma negociação complicadíssima. E aí tem... Tanto é que teve um episódio engraçado no ano passado, que eu tava fazendo contato com a editora, e aí num dado momento a representante da editora gentilmente disse o seguinte: olha, a gente prefere continuar as conversas com o pessoal da JBC porque a gente já conhece eles, tá? Assim, eles simplesmente me jogaram pro escanteio, porque dentro da cultura deles tem uma questão da confiança, de conhecer antes, sim, blá, sim, blá, blá, e eu não gabaritava nesse quesito. Então, tipo, ó, dá licença, eu vou conversar com quem eu conheço. E tudo bem, faz parte do jogo, e é importante a gente saber dessa regra pra poder navegar nisso com mais tranquilidade. Então é muito difícil trazer um mangaka, mas a gente tá evoluindo nesse quesito também ano a ano. É, o que eu acho impressionante, assim, que a gente tava falando, a pessoa vive dentro do anime lá, festival, né? Como é que é o anime? Anime Experience. De repente o outro tá focado em games, o outro vai só fazer cosplay, mas a interação acaba gerando um conhecimento novo pras pessoas. Então muita gente eu vi chegar pra falar comigo, chegar no stand da Kiara pra pegar um autógrafo no yearbook, do cara chegar e falar, não lia quadrinhos, sei lá, 30 anos. E o cara com uma pilha de coisa autoral, sabe, do Arthur C. Ellie. É material de quadrinho que não é mainstream, que não é grandes editoras, sabe. E o cara dizer, pô, olha aqui, me amarrei nisso daqui, curti isso daqui. Tem essa coisa do descobrimento também do cara chegar e ele foi por uma coisa, mas ele trouxe outra na bagagem, uhum, digamos assim. Que é a graça de ter um evento que não é monotemático. Porque daí você, sim, tem o cosplayer que vai lá e que ele vê um print da personagem que ele gosta, que ele faz cosplay, e o cara leva. Eu vendi, eu consegui um print, eu vendi meu print do Moon Knight pro Moon Knight. É, eu vi. E aí, então tem esse cruzamento. O fato do Art Sally tá geograficamente no meio do pavilhão e cortado pela avenida principal. Nossa, era maravilhoso, né? Assim, era uma rota, então as pessoas passavam por ali, e ao passar as pessoas olham, o que, que tem, o que, que é, nossa, que bacana, que bonito, o que, que tem aqui, o que, que você faz. Então acaba gerando vendas e interação com o público que não é o público primário. É porque muitos eventos tratam o Artist Alley como um bônus, né? É. E ali a gente via que ele era de fato uma atração, inclusive, né? Na eventos grandes, né? Eu nunca fui, mas o pessoal fala que em San Diego ele meio que é tipo uma coisa assim, adicional. Assim. Eu fui a San Diego esse ano após 10 anos. O Arsala encolheu muito. Ele, hoje, ele fica no canto, são algumas mesas encostadas na parede no canto, bem no canto. E esse ano eu acho que eles tinham, sei lá, 200 artistas, coisa assim. Então é um negócio que o evento cresceu, engoliu o Arsala. Literalmente. Engoliu e fagocitou o Art Sally, né? Pois é, e ele desapareceu dentro do evento. Tanto é que das duas grandes Comic Cons americanas, a mais legal pra quadrinhos é Nova York de longe. Mas também ele sofre um pouco desse mal. O que aconteceu em Nova York? Eles pegaram o Art Sally e colocaram no anexo do pavilhão. Então o público que vai no show floor pode muito bem não ir no Art Sally, porque ele tá separado. No nosso caso, a gente misturou tudo, né? Enfiou o Art Sally no meio do pavilhão. Muita gente chegou na mesa e falou que foi no evento muito pra ver a galera do Artist Alley, assim. Pois é, tem um público pra isso. Quando eu vou pra Nova York, normalmente eu dou uma boa andada no show floor, mas eu fico 90% no Art Sally, porque é o conteúdo que mais me interessa. E a gente já tem muita gente que vai pro CCXP por causa de quadrinhos. Muita gente fala isso pra mim. Vai pra lá pra comprar quadrinhos, pra encontrar quadrinhos novos, né, autorais, uma coisa que você não consegue encontrar em banco, tudo mais, e o cara vai pra isso, sabe? O cara volta pra casa com pilha de quadrinhos e print, graças a Deus, compro meus prints. E quando não, leva de casa uma pilha de quadrinhos pra autografar, né, no agitário, porque é de contra de gente que... Mas, pô, honestamente, eu acho assim, não precisa, né? Honestamente, assim, eu sei que o cara quer levar o que ele tem em casa, mas, por exemplo, eu cheguei lá na Comic Con e eu comprei o Ronin, porque a Panini já tá se preparando pra Comic Con Spirit. Então você já tinha o Ronin por causa do Frank Miller, você tinha o Electra Assassina por causa do Sin Cara, você tinha... Tinha mais uma coisa que saiu. Alguma coisa do Quietly? Eu não lembro agora. Eu sei que tinha mais... Eu só comprei esses dois, porque o dinheiro também é limitado. Mas tinha mais coisa que a Panini lançou em função dos... Ah, tinha o Evangelho Segundo o Lobo, que eu não sei se chegou a conseguir sair, né, no evento. Então, aí eu volto naquele ponto da curadoria. Quando eu fecho a vinda de alguém... detalhe, esses artistas que você citou, nenhum deles foi patrocinado pela Panini, a vinda dele. Sim. Só que só faz sentido ter um artista vindo se tiver produto. Então, e aí o que, que eu faço? Toda vez que eu fecho a vinda de alguém, o primeiro grupo de pessoas que eu aviso são os meus sócios. A segunda pessoa que fica sabendo, segundo grupo que fica sabendo, é o editor, é quem publica aquele cara no Brasil. Uhum. Então, o Érico Rodrigo, da Panini, ao longo do ano, eu mando um monte de SMS pra ele, eu ligo e falo assim: Érico, fechei o Quaitly, o que, que você vai publicar dele? Às vezes o cara nem tem o que publicar, mas ele pode preparar um reprint lá, de repente. Exato, ele fala, o que eu mais ouço dele, putz, eu já tava com a programação fechada, mas eu vou dar um jeito de republicar X ou Y. Porque daí, chega no evento, e aí eu não tô fazendo esse benefício a Panini, eu tô fazendo esse benefício do fã. Que o cara chega lá e fala, putz, o Quaitly ele tá aqui, eu quero alguma coisa dele. Aí ele encontra, né? Ele tem por que... isso que eu falei que não tem necessidade do cara trazer, sabe? Tudo que eu ia pegar pra autografar, tinha lá pra vender. O cara consegue encontrar ali. E nesse ano, a Comics trouxe o Davis e trouxe o Beasley. A Criativo, que é uma editora ligada a Comics, publicou sketchbooks dos dois. É verdade. Né? Então, assim, mas tudo isso foi amarrado nos bastidores. Então, eu fechei a vinda, eles ficaram patrocinando a vinda, daí eu fiz a ponte com a Criativo, mandaram os arquivos, ok, vão montar, manda pros caras aprovarem, mas lança, pum, lança no evento. Então, é tudo pra que tenha uma relação entre conteúdo e produto, que parece uma coisa extremamente mercantil, mas na verdade é um serviço pro fã. É, porque principalmente o fã novo, né, o fã mais antigo, normalmente, como você falou, é aquele cara que tem essas edições que saíram há trocentos anos atrás, muitas vezes até em formatinho, né, e eu falei, quando o cara quer levar, é isso, né, tipo, é aquela coisa da lembrança emocional, mas pro fã novo... Tanto. Por exemplo, eu comprei, eu tenho aqui em casa até hoje, ainda não joguei fora, ou não doei, eu não jogo fora de build, mas às vezes... Eu tô quase. Programa de covering. Mas eu tenho minhas edições do Ronin lançadas pela editora Abril aqui. Aquelas edições flip, né? Mas enfim, eu comprei o Ronin novo encadernado, porque, porra, é o Ronin novo encadernado. Sabe? Eu comprei, vou doar minhas versões da Abril e vou ficar com um belíssimo encadernado da minha estante. O que eu compro de gibi de novo por causa dessas edições especiais... Não tá no gibi, literalmente não tá no gibi. Não, ao contrário, está no gibi, né? Está investido no... O trocadilho não foi assim, intencional, mas é isso. Cara. E mesmo que a pessoa não consiga pegar o autógrafo do Frank Miller nesse Ronin, mas ele comprou dentro da CCXP, né? Que o Frank Miller estava lá. Então, assim, tem tudo acaba tendo uma aura de significado emocional, assim, para as pessoas, que a gente ajuda a amarrar tudo. Eu leio absolutamente tudo. Então, como eu cuido de imprensa, eu recebo todo o clipping, eu vejo tudo que foi dito, tem gente que entende o evento, tem gente que a grande maioria entende e desfruta e aproveita e tal, falando da imprensa, tá, especificamente. Tem gente que haters gonna hate, que não sabe fazer outra coisa, mas beleza. Não dá pra você ter um evento desse tamanho sem conseguir haters, entendeu? Uhum. Pois é, mas sinceramente, o Érico Borgo, ele lembrou ele disso. Tinha um programa do Omelete que tinha umas pessoas criticando, hateando, na verdade, não criticando. E alguém mandou um tweet pra ele falando assim, pô, tem muita gente hateando o programa tal, o que vocês vão fazer e tal? E ele respondeu algo mais ou menos assim, se a gente conduzisse a nossa empresa com base no que os haters acham, a gente estaria de casa chorando de pijama, igual a eles. É mais ou menos por aí mesmo. É, então assim, tem coisas que, é lógico, a gente ouve e fala, não deu certo. Na hora, depois, dependendo de alguma reflexão, ou dependendo de simplesmente ouvir o barulho do artista. Mas a gente lê tudo e tem coisas que a gente sabe filtrar e falar assim, não, isso aqui é só alguém que tá com dor de cotovelo. E tem outras coisas que fala, puta, é verdade, hein? A gente não tinha reparado, pensado nisso. E é por isso que ano a ano, e o Fiorito foi nos 3 anos, o Luiz também, a Rebeca nos 2 últimos, né? Nesse ano e no ano passado, várias coisas tiveram uma evolução. Né? Não, dica-se de passagem, filas, as filas foram muito mais bem organizadas esse ano. E olha que não foi uma coisa que eu convivi, foi uma coisa que eu vi, entendeu? Eu não tive que ficar em filas, mas você via que não tinha um certo desespero que você tinha nos outros anos, que é um desespero natural. Todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer ver o Vin Diesel, todo mundo quer ver o James Gunn, e lógico que alguém vai ficar de fora. Sim. Mas a estrutura que você tinha do Cinemark esse ano era, cara, teve uma hora que eu pensei assim, cara, isso vai ficar vazio, não é possível, é muito grande, cara. E dizem que não, né? Dizem que lotou. O Cinemark ficava lotado o tempo inteiro. Mas você já não via tanta gente frustrada de dizer, ah, eu queria entrar e não consegui. Sempre tem a pessoa que quer chegar duas horas depois que o evento começou e quer sentar na janelinha. Não dá. É. Então, mas aí é geração mimimi. Sim. Aí não tem o que fazer. E aí a gente insiste muito para as pessoas. Olha, você tem que programar a sua Comic Con. Então, você quer ficar no Cinemark, né? Você tem que combinar com os russos. Tem outras tantas mil pessoas que também podem querer a mesma coisa. E então, ou você se organiza para isso, ou não adianta ficar tendo piti na porta do auditório às duas da tarde querendo entrar. Não vai entrar. Falando de proporções muito menores, a gente viu isso no stand do Chiaro Escuro. Claro. Entendeu? Do pessoal querer chegar, tipo, a autógrafo do Azarello tá marcado para 10 horas, enfim, 10 não, mas 2 horas da tarde. O cara chega lá 2h45 e dizer, pô, mas acabou a senha? Lógico que acabou a senha. Acabou quando abriu, né, provavelmente. Acabou às 10 da manhã, era 45 minutos atrás, começou. O cara quer chegar e autografar, sabe? E gente dizer que tá com fila demais. Peraí, sabe? É, mesmo no Artes Alley, né? O Vitor punha lá a plaquinha. Chega o meio-dia. 10h30, 11 horas, a galera começava a sentar na frente da mesa deles. É porque eu acho, na verdade, que essa coisa é uma... A pessoa tem uma noção muito só dela em relação ao evento, sabe? A gente mesmo tá envolvido um pouquinho como expositores, como artistas no Artes Alley. Eu lá no, cuidando das masterclasses e no stand da Chiaro Escuro. O Ivan, mais do que tudo que o Ivan tá orquestrando isso tudo, a gente tem uma noção global do evento. A pessoa só tem a noção dela. Então, muitas vezes, por exemplo, terminava uma masterclass, o cara falava, posso tirar uma foto com ele? E eu falava, não dá, porque a gente tem que liberar o auditório pro próximo painel. Não, mas é uma só. Eu falei, não, uma só você. Entendeu? Você e mais 40 pessoas aqui ao redor. E se ele tirar 40 fotos, eu atraso o próximo painel. Mas a pessoa, na cabeça dela, fala, pô, mas é só uma, sabe? Só uma pra ela, sabe? Isso é muito comum. Só um autógrafo, só uma foto, né? Só exato, um... exato. Então, é aquilo que se fala, chama de mimimi, M-I, M-I, M-I, na verdade é M-E, M-E, M-E. É, exatamente. Né? Então, que fica muito assim, não, é eu quero, é pra mim. Aí você fala, então, né? Ele vai estar na mesa dele, ele vai estar lá. O momento disso é depois. Então, dentro da Comic Con, a gente acaba tendo, desde a primeira edição, um trabalho de educação do público mesmo, sabe? De entender a dinâmica, de ver como as coisas funcionam, entender que tem artistas que vêm pro país para vender fotos, sim. Uhum. Sim, é lá fora, inclusive, uma grande indústria. Saiu essa matéria há uns 4 meses atrás, sim, falando sobre gente do top do Stephen Amell, por exemplo, do Arrow. Stephen Amell, ele abriu uma empresa disso. É, o cara tá, tipo assim, ele complementa a renda, digamos assim, acho que ele é capaz de ganhar mais, não sei, com isso, com o meet and greet, com essas coisas, sabe? Exato, é um negócio, o cara ganha dinheiro com isso. Daí, de vez em quando, tem uns comentários assim, puta, mercenário, que vem pro Brasil ganhar dinheiro. Amigo, é o trabalho do cara. Ah, porque o Vin Diesel não cobrou. Quem pagou a conta do Vin Diesel foi a Paramount. Exatamente. Então, mas a gente tá evoluindo. As pessoas, cada vez menos, a gente tem esse tipo de reação, né? Porque acaba existindo uma coisa que é uma automoderação também nas redes sociais. Uma pessoa fala um negócio muito fora, vem alguém sim e fala, não é assim, amiguinho. É verdade. Né? É verdade. Você já tá tendo uma autocensura do próprio público, né? Exato. E aí eu abro parênteses para fazer de novo um agradecimento ao Luiz também, que ele acaba fazendo isso com muita frequência, de ajudar a espalhar a palavra, né? De algumas coisas assim, de informações oficiais, de explicar como é que a banda toca. Porque conforme o evento cresce, a gente vai recebendo cada vez mais pessoas que não sabem como que bicho é esse. E às vezes me impressiona, tipo assim, gente, alguém sabe onde pega a van? Aí o Luiz só vai lá e coloca o link do site da TTXP. mas ao mesmo tempo que quando o evento cresce, mais gente, né, não sabe, ao mesmo tempo tem um público que já foi nos eventos anteriores e consegue instruir essas pessoas, né? Essa é a coisa da automoderação, porque daí o próprio grupo não precisa a todo momento ir alguém da nossa equipe de redes sociais pra falar, olha, olá, quem é da TTXP? As próprias pessoas já falam assim, então não é assim que funciona. Pergunta é clássica. Se eu sair de Cumbica às 10 da manhã e um trem vier na direção oposta, parece prova de física, isso aí. Aí, eu, cons- consigo entrar no auditório Cinemark, daí o pessoal fala assim, não consegue. Pergunta clássica também, que horas eu tenho que chegar pra entrar no auditório, né? É. Eu respondo, você tem que chegar antes de ter 3.500 pessoas na fila. Exato. Você já está atrasado, né? É, por aí. Essa questão do Mi, né, no caso ME, que o Ivan falou, é bem aquela coisa, tipo, ah, mas como assim eu não consigo? Eu só vou chegar no evento meio-dia. Mas você quer chegar meio-dia e senta na janelinha, né? Uhum. Ou então o clássico, ah, mas o ator vem só no dia que eu não vou. Peraí que eu vou conversar com ele rapidão. É, vou falar com ele aqui, ver se ele abre uma exceção só pra você. Sabe? Eu acho que tem uma função educativa, porque quando as pessoas, elas estão tendo que se programar mesmo, e uma dos pontos é, se a pessoa, que a gente sempre insiste, se a pessoa tem como, financeiramente, tempo, distância, todas as variáveis que ela tiver que administrar, ir a Comic Con nos 4 dias, vá nos 4 dias. Sim. Uhum. Porque a gente tá falando que é difícil ver tudo indo os 4 dias, imagina indo um, né? Um é impossível. É impossível. E claro, e normalmente é no sábado, né, que é o dia mais, em tese, mais fácil de uma pessoa ir, né? Exatamente. Mas eu queria levantar uma pergunta pra vocês, e realmente foi uma coisa que eu vi, mas eu não tenho números. Quinta-feira tava muito cheio, não tava? No bom sentido, assim, não... A gente tem um histórico, os ingressos normalmente eles esgotam nessa ordem, ou é mais cheio nessa ordem. Sábado, domingo, sexta, quinta. Esse ano teve um fator Vin Diesel. Ah, tá explicado. É, pelo menos é isso que a gente atribui, o fato da quinta-feira ter tido uma demanda maior do que a sexta-feira. Será que não tem a ver com a coisa? Um fenômeno muito engraçado na Artis Alley, que todo mundo falou que quinta-feira vendeu melhor do que sexta. Sim, e aí é uma característica, Rebeca, das Comic Cons lá fora também, principalmente no que se refere a commission. O que que acontece? O artista abre, sei lá, 10 vagas pro evento inteiro. As vagas, a menos que ele fale 3 vagas por dia, ele lota a lista no primeiro dia. Então, eu lembro tantas vezes que eu fui pra New York Comic Con e eu falava, eu quero um commission do, sei lá. Eu ia, a primeira coisa que eu fazia era me plantar na frente da mesa do fulano, pra garantir que eu ia ter o nome na lista do cara, porque senão, gone. O negócio ia embora. O Adam Hughes é extremamente, como é que eu vou dizer... O pessoal se bate pra chegar na mesa dele e pegar um sketch, né? Ah, o Ivan Reis, por exemplo, a lista dele esgota em minutos. Minutos. Então tem essa cultura. E a cultura também do colecionável, do exclusivo, do vai esgotar, ou mesmo da prioridade. O cara, quem gosta de quadrinhos, ele vai direto pro Porcela. Depois ele vai ver o que tem lá embaixo, o que tem na Iron Studios, o que tem de camiseta. Ele vai naquele foco. Então vende mesmo. É o primeiro dinheiro do cara, sabe? A primeira grana que ele vai gastar é naquilo que é prioritário. Depois ele vai ver outra coisa. Eu posso confirmar que a primeira coisa que eu fiz, né? A primeira coisa, na verdade, foi uma coletiva de imprensa com o Nihei, né? Uhum. Que a JBC abriu espaço pra gente, mas depois a primeira coisa que eu fui foi no Ashishara e saí cumprimentando a galera, saí conversando com todo mundo, saí pegando as commissions que eu pedi no evento, né? Aliás, agradecer a Rebeca e o Márcio de novo, né? Pra... Eu quero ver pronta depois, não vem com esse papo de obrigado, não, eu quero ver pronta. Eu também. Publicarei, calma. As fotos de vocês estão guardadas, assim que terminar todo mundo, eu vou publicar. Eu quero ver a dos outros, cara. Uma coisa engraçada, você falou da JBC e eu vejo isso assim, como são 3 anos de CCXP, e eu sempre me considerei uma pessoa que conhecia bastante gente do mercado. Como eu conheci mais gente na CCXP, cara? O Cássio Medawar eu conheci ano passado, 2015, da JBC. Esse ano eu conheci o Fabiano Denardin, da Panini. Uhum. E são pessoas que você tá conversando, sei lá, você parou pra conversar com um amigo seu no Artisella e pra dar um abraço só, e aí o cara tá conversando com outra pessoa, e aí você engata um papinho ali que normalmente não demora mais porque 5 minutos, infelizmente, mas você tem que correr. Mas daqui a pouco você vê que você, cara, então tá, prazer, como é teu nome? Ah, eu sou o fulano. Você fala, nossa, você é o fulano? Entendeu? Eu sou o fulano, sabe? E você tava ali batendo papo com o cara. Ano passado, eu tava no metrô batendo papo sem saber com o Paulo Crumbin, que eu nunca tinha visto a cara dele. Entendeu? Então tem essa coisa muito legal, assim, sabe? A CCXP é culpada de eu daqui a pouco tá batendo 5 mil amigos no... Facebook. E tem outro detalhe também, né? Muitas vezes você tá ali conversando com uma pessoa, vem outra pessoa conversar com quem você tá conversando e que é uma pessoa conhecida. Por exemplo, o Ivan, eu encontrei na quinta-feira, por isso. Eu encontrei o Sidão, tava falando com ele, de repente o Ivan foi falar com o Sidão. Não, é. eu conheci o Fabiano Denardini, ele me levou pra conhecer o Fred Rubin, do Cão Negro, né? E eu já conheci o Fred da internet, entendeu? E encontrei o Fred, sem saber que era ele, numa avaliação de portfólio, não me engano, da DC, sabe? E depois fui conhecer o cara, a gente ficou batendo papo. Então, é interessantíssimo isso, né, cara? O networking que você faz dentro de um evento de esporte, assim. Uhum. E imagino também pra Rebeca no Artichar, embora tenha toda aquela loucura, né, dos fãs, você ainda consegue fazer um networking com quem tá do lado, né, de repente com quem tá ali na mesma fileira, né? Ah, assim, na verdade, o networking se dá na troca de olhares cansados, né? Você passa e você vê o brilho nos olhos da pessoa e você fala, eu sei. Aliás, eu tenho uma ideia no que vem, se o Ivan me permitir, eu vou abrir uma empresa de delivery de café no Artist Alley. Oh, né? Vou contratar os caras pra dar com... Eu acho que ter uma pessoa fazendo massagem ali seria sensacional. Eu vou largar uma ideia aqui, desculpe atrapalhar o seu negócio, mas assim, já fui em outro evento que a cafeteria atendia o Artist Alley por WhatsApp. E eu vou deixar essa ideia no ar pra vocês. Por favor, traga 50 cafezinhos que a gente compra. Falou e jogou o microfone, né? Agora. Drop the mic. Não, mas quem drop the mic foi o Danilo Beirute, cara. Danilo Beirute falou uma coisa precisa, eu sei que isso, obviamente, é uma brincadeira. Eu quero que o Ivan considere muito isso, entendeu? Danilo falou é uma brincadeira, mas já que a gente tá aqui. Tá aqui, né, cara? A CCXP devia ser com um dia a mais e um feriado no meio. Sabe, o Danilo falou. Quarta, quinta, sexta, todo mundo descansa, entendeu? Sábado e domingo. E eu já apelidei de siesta-feira, entendeu? Porque só vai dormir a sexta inteira, sacou? E aí volta todo mundo renovado. Eu acho que pra mim seria bizarro, porque o primeiro dia de evento pra mim é sempre o mais difícil. Porque parece que você chega e aí o seu corpo de repente fala, meu Deus, o que você tá fazendo comigo, sabe? Por que a gente tá aqui? E aí chega no final do dia e ele fala, vai ser isso, né? Aí ele entra no modo evento. Aí sexta, sábado e domingo, você vai no fleumático ali, você consegue. É verdade. Cara, mas quinta-feira. É um dia que, assim, eu saí do evento, eu peço desculpa aos meus amigos que me aguentaram reclamando de tudo, absolutamente tudo. Minhas costas, minhas pernas, minha cabeça, sabe? Quinta-feira eu falo que eu voltei pro hotel me sentindo Ozzy Osbourne. Aí as pessoas perguntam, nossa, como rockstar? Eu falei, não, velho decrépito. Como se tivesse arrancado a cabeça de um morcego. É, eu já tava... Sharon! Pois é, mas aí em compensação, tipo, sexta, sábado e domingo eu tava ok, sabe? Assim, não tava no posto de energia feliz, assim, mas eu tinha... Eu consegui, por exemplo, domingo sair com a galera depois e tal. Não, domingo, cara, as pessoas passavam por mim e falavam isso comigo. Cara, você tá com cara de cansado. Você tá visualmente abatido. E eu falo isso assim, foi o que eu disse. Eu amo a CCXP. Eu espero o ano pra acontecer. É o meu fim de ano, entendeu? Dali o resto é tipo, sabe, carnaval. O ano só começa depois do carnaval, entendeu? Uhum. Pra mim, terminou a CCXP, acabou o ano. Fecha aí a régua. Mas, cara, no domingo eu tava dando graças a Deus que tava não aguentava mais, cara. Pra você e pra Rebeca ainda tem a questão de que vocês ainda tem que voltar pra Belo Horizonte, né? Pegar avião, tem toda aquela. Eu chego quando tem evento, principalmente na CCXP. É tipo assim, eu cheguei em casa na segunda noite, terça-feira e quarta, eu sumi. Eu desliguei, tipo, celular e tal. Eu falei, galera, ó, tchau e benção. Quarta-feira à noite eu dei aula também. É. Mas na terça eu fui, tipo, ao cinema sozinha. E, sabe, fiquei lá quietinho, sem interagir com pessoas. Eu via humanos, eu ficava desesperada. Falei, meu Deus, não quero. Estão fazendo isso pra me deixar com inveja, né? Não, Ivan, eu não tive essa chance, cara. Eu tô dando aula direto desde que eu cheguei. Porque, olha, eu não consegui descansar até agora. O evento não acaba quando acaba. Então, a gente tem que fazer um monte de coisa. Assim, eu vou descrever sucintamente minha semana pós término da CCXP. Primeiro que eu saí do pavilhão, já passava de meia-noite. Aí, no dia seguinte, a gente tinha... Eu não estava em casa, eu moro em São Paulo. Eu fico hospedado no hotel, no mesmo hotel que os artistas ficam. Porque dali, é mais perto do pavilhão e eu também consigo pilotar melhor os convidados. Então, assim, eu acordei, fui pra tomar... Na segunda, é isso? Na segunda-feira. Aí, na segunda-feira, eu fui tomar o café da manhã, o Alan Davis tava indo embora, o Beasley tava indo embora, o Mark Farmer tava indo embora. Despedi de todo mundo, botei todo mundo dentro do carro, né? Tum, foram. Aí, peguei o Mike White e o Dry, levei a Quietly, eu acho que ele foi comigo também. O Quietly e a esposa, a gente foi pro churrasco da firma. A gente sempre faz um churrasco na segunda-feira, após a CCXP, com o pessoal da Quero Oscuro. Então, foi pro churrasco. Aí, volta pro churrasco, 21h. Aí, eu cheguei do churrasco, estavam o Quietly e a esposa no lobby do hotel, assim, onde vamos jantar? Cada um na sua casinha. Aí, vamos jantar. Cheguei no hotel, 1h. Aí, na terça-feira, tive reunião da Comic Con às 9h, com os demais sócios. Aí, saí de lá voando, porque eu tinha prometido dar um rolê pela cidade com o Will Dry. Voltamos para o hotel, 20h. Aí, na quarta-feira, café da manhã, blá, blá, blá, blá, aí o Will Dry foi pro aeroporto. Aí, eu fui guardar tudo que tinha, empacotar tudo que eu tinha no carro. Eu quase tive que chamar um Uber pra me ajudar a levar tudo. Vim pra casa. Despejei todas as coisas no meu escritório, onde eu estou agora, que parece o cenário da série Acumuladores. Tá? É de dica pro Fiorito. Nossa, assim, sério. Olha, pra arrumar meu escritório, eu acho que só com lança-chamas. E aí, então assim, então a coisa não para, porque uma coisa vai emendando na outra, Eu ainda não descansei, não. De verdade, eu ainda não consegui descansar. Não. Semana que vem, quem sabe? Porque é um evento muito grande, então ele tem um rescaldo, digamos assim. É muito longo. Convidados que ainda estão aqui. O Popo foi embora ontem à noite. É mesmo, cara. O cara ficou. Ele tava na gibeteria num dia dessa semana. Ele foi ter uma sessão de autógrafos lá e apareceu por lá. É, então ele ficou em São Paulo. Tudo bem, eu não fiquei na operação de cuidar dele nem nada, mas ele tava por aqui. Então, produz conteúdo, clipping, release, encerramento, da entrevista. E você não relaxa enquanto o cara não vai? Porque, sei lá, se dá uma merda, você se sente meio que na obrigação de ir lá dar uma ajudada, uma socorrida, né? É, entendeu? Então eu fico assim, eu mando uma mensagem: tá tudo bem lá? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? O que você fez hoje? Mando tá precisando de alguma coisa, desesperado pra ele falar, tipo, né? Não. Não, não, tô ótimo, mas falou, ufa. Beleza. Pois é. Tudo faz parte do evento ainda. Porque se acontece alguma coisa com o cara, vai sair assim: fulano de tal foi ao Brasil e aconteceu tracinhos. Pior, foi no Brasil para a CCXP. Exatamente. No Brasil para a CCXP, fulano, eis que fulano são. E fica parecendo que foi a CCXP que fez a besteira. Exato. Né? O jornalista é complicado. Falta só colocar, né? Organizador incompetente da CCXP deixou fulano. Pois é complicado, a gente ainda é responsável. Então, daí a pessoa, o artista chega de volta, manda um e-mailzinho: obrigado por ter vindo, espero que tenha ficado tão feliz com o evento como nós ficamos, tal, tal, tal, tal, tal. Precisa fazer um fechamento disso tudo. Então, é assim, é trabalho, trabalho, trabalho, o evento não acaba. E ainda tem um agravante: em menos de 4 meses, ou melhor, em exatamente 4 meses, a CCXP Tour Nordeste já está rolando. Jesus. Porque ela começa no dia 13 de abril. E já tem que estar com muita coisa adiantada, né? Não, adiantada não. O evento tem que estar rodando daqui a meses. Então, e sendo que nesse meio tempo tem Natal, Ano Novo e Carnaval. Ivan, a pergunta de 1 milhão é: você vai ter férias? Sim, eu vou ter férias, mas ela vai ser depois de Recife. Ah, entendi. É porque é o único jeito. Vai ter férias de 2 às 6 da manhã do dia. Assim, eu já... É que eu tenho um negócio que pra mim é mais do que sagrado, que é o seguinte. Já há vários anos, eu passo o meu aniversário, cada aniversário meu, numa cidade diferente, de um país diferente. Então, meu aniversário é dia 3 de maio. Então, dia 3 de maio, eu não estarei aqui mesmo. Então, assim, eu tenho férias, as minhas férias são sempre no meu aniversário. Cada ano eu tenho que estar eu me organizo pra estar num lugar diferente. E esse ano, o ano que vem, já tá marcado. E eu recebi um convite para ir para um evento em Detroit, a Motor City Comic Con, que acontece no dia 19 de maio. Então, se bobear, eu viajo pro meu aniversário e só volto no final de maio. Eu ia te perguntar isso, assim, não acontece de... você vai passar férias e aproveita pra fazer um contatinho pra CCXP. Mas isso acontece o tempo inteiro. É, eu imaginei. Qualquer viagem, qualquer evento, né, você tá fazendo. As coisas são indissociáveis. No ano passado, eu fui pra Amsterdã, no meu aniversário. E aí, o Ivan Reis e o Joe Prado foram também. O meu aniversário, ele cai na mesma semana do Free Comic Book Day. Então, o que que acontece? Ou, se eu tô sozinho, eu fatalmente vou parar numa comic shop no Free Comic Book Day. E se eu estou acompanhado com algum quadrinista, eu fatalmente arrasto esse cara pra algum evento do Free Comic Book Day. Então, né, tudo tá misturado, não tem jeito. A gente já ficou com pena de vocês, mano. Não fiquem. Na verdade, é o pequeno preço que eu pago por ter profissionalizado o meu hobby. A gente acaba não... O hobby vira trabalho, e aí as pessoas sempre perguntam isso, né? Tipo, mas é trabalho? Como é que você faz? Cara, é trabalho. Esse papo de que trabalhe com a coisa que você gosta e não vai ter que trabalhar, é bonito, mas é trabalho, cara, entendeu? É aquele lance, né? De repente você termina uma comissão e aí você termina outro negócio e você fala, não, vou fazer uma aquarelinha aqui só pra relaxar. Exato. Pois é, quando a gente descansa, a gente quebra pedra, né? A gente faz a mesma coisa o tempo inteiro. Ah, eu fico o dia inteiro lidando com quadrinistas, quadrinhos, páginas, roteiros, pagamentos. Aí antes de dormir, o que eu faço? Eu pego um HQ pra ler. Mas sabe que não é só benefício nosso, né? Uma época eu morei perto de onde o Zico, jogador de futebol, morava, né? E aí você via justamente isso. Os caras treinavam de tal até de todos os dias da semana e chegava no fim de semana e fazia o quê? Fazia um churrasco. O que que os caras faziam? Jogavam bola. Vamos dar peladinha, né? Vamos bater uma bolinha. Vamos bater uma bolinha. Exatamente isso, cara. Entendeu? Eu acho que principalmente pra vocês que mexem muito com... Estão dentro desse mercado, né? Não dá pra escapar porque vocês têm que amar quadrinhos. Acho que não dá pra negar que vocês amam quadrinhos e tá no sangue, né? Cara, eu troquei minha carreira pra trabalhar com isso, sabe? Eu literalmente dei uma mudada na minha vida. Eu era executivo de marketing pra virar desenhista. Porque eu precisava realizar alguma coisa na minha vida que me fosse satisfatório, não apenas em termos de dinheiro. Tem muito amor envolvido, senão a gente não aguenta o trampo, não. Até o pessoal fala, né? Tipo, mercenário, ator tal, cobra pra tirar foto e fazer autógrafo. Fala, cara, que é gente que faz as coisas por amor sem pensar em dinheiro, vai lá no Arthur Cielo, né? Pois é, eu também fiz uma migração de uma carreira em marketing pra tocar, abrir a Claro Escuro, começar a Comic Con Experience. Tem um trade-off. Um deles, eu acho que o que mais pega é que eu trabalho 24/7. Sim. Porque na empresa, eu simplesmente dava, sei lá, sexta-feira, 7 da noite, a proverbial derrubada de caneta, levantava e falava, bom final de semana. E esquecia da existência daquela empresa por 2 dias. Eu não me dou mais esse luxo. Até porque, no caso da Claro Escuro e também da Comic Con, são operações que demandam muito. Ela não é uma coisa exatamente linear. Então, você tem demandas variadas o tempo inteiro. E você tem que ir acomodando interesses ao mesmo tempo que você tem que ficar atento a oportunidades. E isso é um trabalho full-time. E que envolve também o mundo inteiro, né? Então, você tem que estar pronto para qualquer fuso horário, você tá ali disponível, né? A gente representa artistas que estão... O Will Dry, que tá na Turquia, 5 horas a mais, aliás. O nosso principal cliente é a DC Comics, que tá na costa oeste americana, que são 5 horas a menos. Então, assim, de cara tem um range de 10 horas, né? Então, é muita gente. É muita gente em fusos muito diferentes, e aí você fica no meio do caminho. A caixa postal não sossega nunca. Né, tem e-mail entrando o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, o artista não pode ficar parado esperando uma resposta, porque é tempo dele que está sendo perdido, né? Ele tem um deadline apertado para cumprir. Então é um trabalho de tempo integral mesmo. Mesmo essas viagens de as férias e tal, é férias, assim, mais ou menos, né? Férias esperando muito. É, porque apesar de eu não estar, estou viajando, mas o computador vai junto, o celular vai junto, eu respondo de e-mail o tempo inteiro, porque as coisas não param, né? A gente não fecha. O WhatsApp bipa o dia inteiro. bipa o tempo inteiro, porque pergunta, dúvida, como que é isso, como que é aquilo, porque a vida não para, né? Não para, não tem jeito. Mas eu não me arrependo de absolutamente nada. Uhum. Isso é bacana. Eu acho que quando você consegue encontrar alguma coisa que você gosta de fazer, tem mesmo que agarrar e seguir em frente, né? Ah, sem dúvida. E é uma coisa que pode parecer blasé, mas é mais pura verdade. Quando eu estava falando lá atrás que nós, os sócios, né, e quem está na operação direta ali do evento, praticamente não aproveita nada, a gente aproveita através do público. Eu, como as pessoas me conhecem por ser porta-voz e ser um dos rostos que mais aparecem da Comic Con, e eu fico muito no show floor, né, porque uma das áreas que eu cuido é o art selling. Então, eu estou sempre muito por ali. E as pessoas me param muito para agradecer, para tirar foto, e aí, pra todo mundo, eu sempre pergunto, você tá gostando? Tá sendo legal? Tá sendo bacana? Porque é uma chance de ter um feedback ali na veia mesmo, né? Direto. E isso retroalimenta muito. Porque a gente gasta muita energia botando o evento de pé. E se você fica só com o radinho no ouvido, o radinho é... assim, só houve problema. Ninguém fica no radinho falando assim, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, o Vin Diesel fofo. O tal do radinho não é pra isso. Então, ali, no rádio, é só problema. Problema, a questão logística, cadê fulano? Ó, Beltrano, preciso que você venha aqui. Não é nada, nenhuma hecatombe, mas sabe, é o proverbial... A thousand paper cuts. Uhum. Um monte de coisinha pequenininha e parece que o evento é só aquilo. E não é. O evento é a experiência do fã, a experiência do artista, a experiência do convidado. Deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Cuidando desse... Eu estou fazendo pergunta no podcast do Luiz, olha só. Não, mas aqui eu sou tranquilo, pode ficar tranquilo. Mas assim, uma dúvida que eu tenho é tipo assim, naquela confusão, você fica lidando com 1 trilhão de incêndios para apagar, sabe? No final do evento, você olha e pensa, puta, ficou uma merda, deu tudo errado, e de repente você vai olhar e falar, não, todo mundo adorou. Porque não tem esse filtro ruim, esse óculos, ao contrário do cor-de-rosa, né, esse óculos cinza de que você só tá lidando com o que deu, entre aspas, errado no evento. Então, eu tenho a síndrome do impostor, assim. Eu sou totalmente síndrome do impostor, então pra mim tudo sempre deu errado, sabe? É tipo isso. Mas eu fico, às vezes acontece de você pensar assim, nossa, ficou horrível, e daqui a pouco você olha e fala, nossa, todo mundo gostou tanto, deve ter dado certo. Então, eu tenho transtorno de ansiedade, e é uma coisa que eu falo abertamente, porque até com uma forma de desmistificar. Ela representa, estamos juntos todos. Né? Então, assim, tá mais agarrado que já foi um chavisco. Uma das coisas que eu brinco dentro do evento, quando alguém me encontra, fala, nossa, você tá tão calmo. Eu falo, não tô calmo, tô medicado, é diferente. Mas... eu sou super paranoico com tudo. A outra a frase dos ansiosos é só os paranoicos sobrevivem, né? Então, mas eu tenho a vantagem de estar, né, com essa interação direta com o público. E nessa interação, eu acabo tendo esse feedback positivo, que é um contraponto aos problemas, aos impasses que eu acabo sabendo da minha parte da organização. O primeiro dia do evento é sempre muito caótico, porque é uma hora em que você coloca à prova um monte de coisas que você acha que, na teoria, parecia que ia funcionar. No segundo dia do evento, obrigatoriamente, isso teve que ter uma acomodação. Então, se no final do primeiro dia do evento, os sócios todos se juntaram e parecia, assim, que a gente estava, a França foi invadida pelos nazistas. Levanta a bandeira. Mas no segundo dia, na sexta-noite, a gente fez uma pré-festa de confraternização. Se você pegar a quinta-noite e a sexta-noite, você vai falar, essas pessoas são esquizofrênicas. Porque na quinta-noite parecia assim, gente, fudeu. Na sexta-noite tava assim, tá dando tudo certo, tá tudo ótimo. E eram as mesmas pessoas no mesmo evento, no mesmo pavilhão. Eu vejo o contrário, na verdade. Como a gente lida, eu pessoalmente lido só com o público, todo mundo é só elogios, entendeu? Exato. E aí, de repente, você ouve alguém falando, tipo, não sei o que, ficou ruim. Você fala, jura, eu não vi nada ruim. Porque você não participou daquela... Você tá tão envolvido com as pessoas te dizendo que lindo, que maravilhoso, sabe? Sei lá. A impressão que eu fico sempre no final é que tudo tava maravilhoso. Pois é, mas você tem as pessoas que criticam por criticar, e tem gente sem noção, às vezes, quem quer aparecer mesmo. Hoje mesmo eu vi um comentário nas redes sociais, uma pessoa dizendo assim, e você, Rebeca, que tava no Art Cell, e você, Luiz, que ficou muito lá, pessoa dizendo assim, só eu achei ruim os artistas amontoados uns aos outros? A vontade responder é sim, só você. É a primeira vez que eu ouço isso. Então você tem assim os outliers. Mas aí, você tendo esse contraponto do todo com o micro, é impossível você fazer um evento que agrade igualmente 196 mil pessoas. Sim. Né? Eu li um comentário, até o Luiz participou lá, Luiz na sua vigilância suprema lá na rede social. Ele manda, o cara postou assim: ah, esse ArtCL, antes do evento, esse ArtCL desse ano é uma decadência só. Aí os comentários das pessoas embaixo eram tipo assim: você tá querendo aparecer, né? Sabe, tipo assim. Pois é. Mas Alan Davis, Mark Farmer, Simon Beasley, Eduardo Risso, Bruce Kevin, Frank Whiteley, Brian Nazarello, e você tá dizendo que é uma decadência só, entendeu? Tem os comentários que você vê que a pessoa comentou ali por esporte, né? Porque... E o cara que quer aparecer. Então, aí voltamos na história do mi, né? Assim, o cara quer ganhar um like. Com o tempo, a gente vai entendendo essa dinâmica do público. E a quantidade de comentário nonsense, ela diminui, porque a automoderação também ajuda nisso. E quando eu digo isso, eu não tô dizendo que a gente tem uma tropa de choque que bate em todo mundo, não é isso. É que quando alguém fala alguma coisa muito fora, querendo chamar atenção, às vezes, tem um monte de outras pessoas que falam assim: mano, sério mesmo que você tá dizendo isso? Porque tem gente que reclama, eu já pedi vários, que reclama do evento e nunca foi. Uhum. Você fala: amigo, mas você tá reclamando do quê? Eu não comi, não gostei. Eu não caio nessa armadilha da Comic Con Experience, né? É só pra tirar dinheiro. Não, é tudo filantrópico. Ninguém agora. Tem pessoas conhecidas, inclusive, que adotam esse discurso. Aí eu volto naquela frase lá do Érico Borgo, entendeu? Porque assim, a banda não só a banda toca, como a banda não para. Ela acelera, inclusive, né? Sim, com certeza. O Cães ladram e a banda acelera. Porque não tem por que parar. Aí às vezes é um perfil de quem gosta de jogar pedra mesmo e acha graça nisso. Às vezes é pra chamar atenção. Às vezes a pessoa tem uma questão legítima com relação ao assunto e a gente lê e avalia com toda atenção. E eu tô falando isso não é pra parecer que a gente somos magnânimos. Não, a gente é super humilde. E assim, quem faz um evento desse sabe que vai ter problemas, né? Assim, não é ingênuo a ponto de virar e pensar que o evento é incrível e perfeito 100% do tempo pra 100% das pessoas. Você tem que ter consciência de que é um evento que ele vai ter imprevistos, vai ter problemas, vai ter buracos. E gente, um evento a sugestão muito menor, colocada do jeito certo, ela, você tem que embrulhar para presente, às vezes, o seu comentário para ele poder ser coerente, né? É um evento muito menor, cara. Assim, eu como trabalhava com marketing, trabalhava com eventos antes. A questão de você fazer um lançamento de um livro numa livraria, porra, tipo, esse evento acontece em tipo 400 dentro da CCXP. Exato. Lançamentos de livros. Um lançamentozinho de um livro numa loja, numa Megastore, numa Saraiva, num negócio, numa Livraria Cultura, dá um monte de problema, cara. Você imagina um troço com essa logística que o Ivan falou, por exemplo, você imagina trazer 12 sarcófagos que tem páginas e, sabe, segurança e tradutor pra isso, sabe? Assim, eu vou só jogar uns números pra vocês terem uma ideia do tamanho da encrenca. A gente ocupou 115 mil metros quadrados, né, de evento. E esses números que eu vou passar são questões da operação, tá? Não tem a ver com stand. Aí a conta muda totalmente. A gente coloca 30 mil metros quadrados de carpete no evento. Nossa Senhora. Uhum. A gente usa 10 quilômetros, se alinhados, de gradis. Nossa. A gente usa 2 quilômetros de unifila. Coloca tudo isso, que são números assim, nossa, um número grande. Mas o carpete, ele não se teletransporta pro chão do evento. Uhum. O gradil, ele não se alinha sozinho, né? Aquilo lá é São Paulo Expo, não é Hogwarts. tinha a loja do Harry Potter, né? Mas mesmo a fila da loja do Harry Potter, que não se organizou sozinha. Não, porque ela bloqueava o corredor. E a gente tinha que ficar administrando o bloqueio do corredor da loja do Harry Potter. Porque senão você cria todo um problema de fluxo dentro do evento, porque ninguém consegue passar. As questões logísticas dentro do evento desse porte, elas são gigantescas. E ela, que como você falou, são 400 eventos que acontecem ao mesmo tempo. Cada stand é um evento. E tem vários stands que tem vários eventos ao mesmo tempo. Então, no stand da Quero Escuro que você citou, ao mesmo tempo em que o Quietly está autografando, e aquilo é um evento, você tem o Ivan autografando, você tem o Paulo Siqueira autografando, tem o Ed Barrows autografando. Você tá vendendo o yearbook. Tá vendendo o povo e-book, tá caçando a assinatura do yearbook. Você tá vendendo print, você tá vendendo caneca, você tá vendendo coisa. Você tem um cara que... Tá chorando na posição fetal embaixo. Não, tem o cara que passa só pra pedir uma commission, te pedir um sketch rapidinho, entendeu? Só um stand. Exato. E, tá, tem, e o Joe tá fazendo análise de portfólio. Isso, é verdade. E ainda tem os amigos que vão lá dar um abraço em alguém, cara, né? Isso é uma parte boa, cara. E aí eu ligo pro Joe e falo assim, estou chegando com o Frank Miller em 5 minutos. Aí o Joe fica pior do que Super Saiyajin, né, cara? O cara, cabelo de fogo. Então, assim, é uma gestão bem caótica, né? Você tentar organizar tudo isso. E, de novo, amigos que também têm transtorno de ansiedade, você imagina o gasto de energia que se tem para botar um negócio desse de pé. Porque a quantidade de variáveis incontroláveis é absurda. E partindo da mais básica de todas, chuva. É verdade. Né? É muita terapia para aguentar. É muito cloridrato e sertralina também. É. Olha, meu amigo velho. Mas, o que é engraçado também é o seguinte, eu acho que envolve, o evento tem um pouco muito isso, né? É que nem efeito especial de filme. Se der errado, todo mundo vê. Uhum. Se der certo, passa em brancas nuvens, né, cara? Mas é a vida, né? É, mas eu digo assim, você vê principalmente assim, as pessoas, ah, isso tá errado, isso tá ruim, isso ficou não sei o que, isso ficou não sei o que lá. Tá, eu não vi até hoje ninguém comentar que foda que é você ter 1 milhão de ônibus ou vans transportando o povo do metrô até ali. Cara, é uma andadinha de 15 minutos. Mas não custa, tipo assim, sabe, não custa nada o cara andar, mas tem esse conforto, sacou? Aí você não vê, aí não existe o elogio, você não tem o contrário. Entendeu, sabe? Meu pai costuma falar que assim, quando você faz uma coisa boa pra alguém, esse alguém vai te elogiar pra uma pessoa, pra outra pessoa, se o assunto surgir. Agora, se você fizer uma coisa ruim pra uma outra pessoa, ele vai pegar, vai reclamar pra um, pra outro, pra outro, pra outro, pra outro, pra outro, pra quem encontrar na rua, ele vai reclamar. Pois é. Então, por isso que a gente tem essa cultura de reclamar é mais fácil e ganhar mais like, por assim dizer, pois, né? Pois é. Antes de terminar aqui a nossa bate-papo, tava muito bom, mas também se deixar a gente pode até ficar conversando horas aqui, mas todo mundo tem que trabalhar amanhã, né, infelizmente. Eu queria fazer 3 perguntas pra vocês, e aí eu queria que vocês respondessem. Vou fazer uma pergunta e cada um responde e a gente passa pra segunda. Então, pensando na próxima Comic Con 2017, né, ano que vem, 7 a 10 de dezembro, né, Ivan? 7 a 10 de dezembro aqui em São Paulo, 13 a 16 de abril em Recife. Isso. Eu queria saber de vocês, um quadrinista que vocês querem ver numa futura Comic Con Experience. Passo. O problema é se ele disser algum, o pessoal já vai pensar, não, porque tu já vai estar prometendo trazer alguém, né? Pois é, já desci nesse buraco de coelho aí, não vou, então caio mais nessa. E você, Rebeca, tem algum quadrinista que você pensa, pô, se ele vier, vai ser show de bola? Nossa, não sei. Não sei mesmo. Ai, que bizarro, não sei. Talvez a Vera B, que fez o Fantasma de Anne, que eu gosto muito dela. Jill Thompson de novo, que ela veio no FIC uma vez. Não, Craig Thompson, que é meu eterno coração partido, que eu não consegui pegar autógrafo. Eu vou lá levar o meu Habib pra autografar também. Pois é, acho. Olha, que é isso, não vou sei. Te falar uma coisa. O Ivan já sabe, eu falo isso pra ele sempre, porque o Ivan atura todo mundo pedindo tudo, né? Inclusive eu. Sim. Então, olha o rando dele. Vou começar a pedir também. Primeiro assim, eu fiquei feliz e triste que eu não consegui ver o Arthur Adams esse ano, né? Porque teve um problema lá de marcou em cima da hora. O que pra mim é um. Não conheço pessoalmente, não sei se ele é um cara legal, não sei como é que é, mas historicamente pra mim ele foi o cara que me fez querer ser desenhista, sabe? Então pra mim tinha uma relevância legal. E eu queria muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito pedir pra Panini lançar alguma coisa do Black Sad pro Ramo Guarnido. Pro Ramo Guarnido ter alguma relevância. Shantan é um cara que eu queria ver. Porque você fala pro Ivan, tipo, Ivan, traz o Ramo Guarnido. Ele fala, o que que saiu do Ramo aqui no Brasil? Aí você fala, nada. Eu queria muito pedir pra Panini lançar o Black Sad no Brasil pra poder autografar o meu pra ele, entendeu? No ano passado, eu dei uma investigada nessa história do Black Sad pra descobrir quem que tava com essa licença. Pra começo de conversa, né, eu precisava descobrir quem que tava sentado em cima dessa licença. É, porque... Foi que enterrou o burro, né, cara? É, então, assim, alguém está sentado em cima dessa licença, quem é? E aí, pra daí ir pra cima da, dessa pessoa e tentar ajudar a viabilizar alguma coisa. Porque, não, de novo, não vale a pena trazer alguém que o cara venha, ah, eu queria um álbum seu, não tem. Entendeu? Não faz sentido. Então, a gente acaba não trazendo. E aí, outra historinha de bastidor. Scott McCloud, eu já tentava trazer ele pra cá desde a época do FIC. Da minha época do FIC, né? Falando assim, parece que não tem mais FIC, muito pelo contrário. O evento tá aí e eu adoro e não perco um. Mas na época que eu tava envolvido com a curadoria do FIC, eu tentei trazer o Scott McCloud várias vezes e nunca deu certo. Aí, no ano passado, eu entrei em contato com ele de novo, insistindo pra variar um pouco. E aí ele falou, então, eu estou fazendo o tour do escultor. Só que, assim, eu iria se fosse publicado aí. Falei, já tem editor aqui? Não tem. Posso conseguir uma? Pode. Falei, então tá. Aí eu entrei em contato com o Lúcio, da Marsupial. Falei, Lúcio, tenho uma oportunidade pra você. O Scott McCloud tá procurando uma editora pro escultor. Pô, legal, me interessa. Me põe em contato com ele. Falei, beleza. Coloquei os dois em contato e rolou. E daí ele veio pra lançar o escultor. Marsupial bancou a vinda dele e tal. Tudo se resolveu. Aí, nesse ano, repeti a dobradinha com Peter Cooper. Então, quando eu falo da curadoria do evento, inclui até esse tipo de coisa. Seria muito simples falar, Marsupial, quem que você vai trazer? Ah, não tem ninguém pra trazer, ok, próximo. Sabe, a gente vai muito além disso e falar, como eu posso ajudar? O que, que a gente pode... Já entrega o trabalho mastigadinho pros caras. É uma forma... A Jambô publicou o 40 Caixões do Jock, né, do argentino Jock, e também foi uma ponte que eu fiz. Então, a gente acaba, pela proximidade com o artista e com as editoras daqui, viabilizando esse tipo de coisa. Então, voltando no caso do Guarnido, tá atrás de quem tinha licença pra ver se desembaraçava essa história, porque daí faria sentido trazer o Guarnido. Sim, seria espetacular. É, então, tem uma coisa que eu acho legal também, essa coisa de pedir tal artista. A gente até, eu brinco sempre com o Ivan, né, que a gente fica sacaneando ele, assim, traz a Chloe Moretz, são os pedidos que todo mundo faz em todo... Essa era o nome de 2014, né? Todo mundo queria ela pra... É sempre assim, traga o Stan Lee, não interessa se o Stan Lee não vai a... Aí vem Stan Lee, Alex Ross, né? E o elenco inteiro dos Vingadores, como se fosse assim. O Downey Jr., principalmente. Mas você sabe que isso paro diminuiu muito, viu? Antes tinha muito pedido do tipo, por que vocês não trazem o, sei lá, o Robert Downey Jr.? Falei então. Foi prazer, Robert Downey Jr., né? Assim. Como se fosse todo mundo. Mas o pessoal vai entendendo também com o tempo. Sim. Mas uma coisa que eu vejo muito, que o Ivan já bate nessa tecla desde 2014, e aí essa coisa você falou, diga quem você gostaria de ver. Eu gostaria de ver um monte de gente, mas eu não conheço essas pessoas a fundo. Então eu não sei dizer se seria uma boa experiência, se às vezes é melhor deixar o cara na admiração apenas. Naquele âmbito do etéreo, assim, né? Isso, meio... é tipo, fica aí que você tá bonitinho aí na estante, entendeu? O Ivan já disse anteriormente que a ideia da CCXP é trazer caras que sejam... digamos assim, sociáveis, que sejam pessoas agradáveis, né? Não trazer aquele cara que vai ficar... Toda expectativa. Você cria uma coisa do cara encontrar o ídolo dele e falar, encontrei o meu ídolo. Se ele encontra o ídolo dele é um não atende... exatamente, entendeu? Cara vai sair dali com uma coisa ruim, um gosto ruim na boca, né? Olha, eu tenho uma lista... A gente acaba interagindo muito com organizadores de eventos de outros países. O Mike White, que estava no stand, ele estava ali com o Alan Davis, com o Beasley, ele que monta o Art Sally da convenção de Detroit. Então, existe um intercâmbio, né, de informações. E se soma ao fato de eu também já ter muitas horas, muita quilometragem de Comic Con. Acreditem, tem gente que vocês não querem conhecer. Exatamente. Entendeu? Porque, então, são pessoas que, por mil razões... O cara não gosta, ele não interage bem com o fã. Aí o cara sai dali falando, putz, cara, às vezes o cara vem do outro lado do país pra ver o fulano, chega aqui, o fulano, sabe, não corresponde. Eu prefiro, a gente se posiciona da seguinte forma. A gente tá no business do encantamento. Eu não venho do pesadelo. Então, é, se o cara, se eu sei que o artista X ou Y, o quadrinista X ou Y, não interage bem com os fãs, eu não vou trazer esse cara. Eu prefiro que o fã fique assim, ah, eu morri sem conhecer o fulano, do que ele falar assim, maior decepção da minha vida foi conhecer o fulano. Sim. É, eu vou dar um exemplo, assim, não que eu não admire ele muito tecnicamente, mas, por exemplo, eu nunca fui um cara assim, ah, sei lá, escolhe um quadrinista pra você nunca conhecer na sua vida. Eu ia falar Simon Beasley. Não que eu não admire o desenho, o trabalho dele. Mas assim, honestamente, eu nunca fui muito fã do Lobo. Não que eu não goste, mas nunca me atraiu, assim, essa coisa que as pessoas têm com o Lobo, nunca me chamou aos olhos. E ele sempre teve um trabalho muito específico dele lá. Tem um jeitão que é muito diferente do meu. Cara, e no entanto, a experiência de conhecer o Simon Beasley foi fantástica, sabe? Então, tipo assim, eu deixo o Ivan escolher os caras que ele vai trazer, sabe? Que até hoje não deu errado, não, sabe? Então, nesse ponto, assim, às vezes até o cara que você fala, esse aí não me ligo tanto, acaba sendo um negócio espetacular. Exato, as pessoas se surpreendem positivamente ao conhecer fulano ou beltrano. Então, e aí você cria memória, né? Você cria experiência, cria o puta, fulano, nossa, não conheci o trabalho dele, virei fã. Ótimo, missão cumprida. É, a gente até costuma falar muito entre desenhistas, isso, tipo, admirava tanto o cara, depois que conheci o trabalho dele até ficou pior pra mim, sabe? Tipo, que o cara às vezes é um babaca e você curtiu o desenho do cara porque o cara é um babaca, entendeu? Olha, eu tenho a minha lista de pessoas que entram nessa categoria, infelizmente. Desliga o podcast aí, Gabriel, pra gente poder. Mas, sério, tem gente assim que, sinceramente, não vale. E aí você vai trazer esse cara, ah, é o fulano que está vindo. É o tipo de coisa que funciona na divulgação. Nossa, o fulano tá vindo. Aí o cara tá aqui e se fala, putz, sério mesmo? É. Não, e aí encaixa aquilo que você tava falando no início, né? Tipo, ah, o mercenário, não sei o quê, não sei o que lá. Pô, se você quisesse, botava o nome de quem você quisesse ali, chamava a pessoa vinha e a experiência do cara é uma bosta, no fim das contas. Exato. O cara sai daqui falando, mano, sério mesmo? É, aí também tem um pouquinho daquela questão, uma vez que eu conversei com o Ivan, que a pessoa, muitas vezes, ela pensa em ir na Comic Con por uma coisa. É por um ator, é por um quadrinista, é por um stand, e no fim, até falou muito, se você faz isso, você corre muito risco de se frustrar. Pois é, pois é. Se você vai pelo evento, por tudo que tem no evento, pelo Artisciale, pelos stands, pela parte do Anime Experience, até pela música da Musicom, né? Uhum. acho que você aproveita muito mais. E aquilo que o Ivan falou é uma verdade, se você tiver condições financeiras de comprar os 4 dias, vale muito a pena, porque eu acho que a Comic Con Experience, ela não é um evento, sabe? Não é, é o que você falou, não é o cara ir lá pra conhecer, sei lá, o Vin Diesel ou conhecer a Mila Jovovich, é só vou lá pra isso, entendeu? Se o cara for muito fã daquele de ter um altar em casa cheio de vela com foto do Vin Diesel, eu tenho medo, mas tem gente que tem, né? Eu digo assim, acho que é legal ver a Comic Con Experience e eventos no geral como um ambiente de imersão, né? Sim, como um né? Show, né? Quem tá lá, entendeu? Não o artista. Vamos pra Comic Con Experience. E aí chegando lá, quem tiver lá, a gente curte, sabe? Exatamente. É isso daí, é acreditar na curadoria do evento, né? Falar assim, puta, quem é o fulano? Nossa, que legal, esse cara, não sabia que o cara era tão legal, não conhecia a produção dele. Tem um lugar pra encontrar gente que você quer ver, ok, mas também pra conhecer gente nova. Impossível que todo mundo que foi no Art Cell, foi ao Art Cell e conhecia todos os quadrinhos que estavam lá. Pois é. Exatamente. Não, e é o que eu comento sempre, assim, você também tá aberto pra novas experiências, sacou? Sabe, tá, chegar lá, eu vi muita gente, por exemplo, em rede social, anunciado o elenco de Shadowhunters. E a pessoa, pô, nunca vi, mas vou ver pra poder ver quem é a que vem, quem é o ator que vem. E aí o cara acaba gostando da série, sabe? Acaba gostando e descobrindo uma coisa nova, sabe? Isso é bem legal também. É porque é esse o espírito, né? Porque daí você, a pessoa fala, pô, né? Aprendi algo novo, um negócio diferente. E não fica só naquilo mais do mesmo. O tempo inteiro só quero ver aquilo. Senão fica muito monotemático. Você vai num evento plural pra ver uma coisa só e dane-se o resto. Você fala, né? Você tá subaproveitando a oportunidade, mas... Pois é. E só pra complementar, né, já que eu ainda não respondi, acho que eu já falei isso pro Ivan. Já pediu também. Já, claro. Pô, é lógico. Agora que você responde, eu lembrei do tanto que bosta. Depois você passar isso em inbox pro Ivan, pelo... Pode mandar isso pro inbox. A sua é de bom grado. Não, o meu nome, que é um cara assim... Eu conheci o Jorge Pérez do FIC de 2013 e foi fantástico. E o meu outro nome é Marvel Wolfman, que é um cara que eu... Puta, eu quero fazer uma coisa que eu fiz com o Pérez, é dar um abraço e agradecer ele por tudo que ele pode fez. Pode trazer o Pérez de novo também, tá, Ivan? Também, não. O Pérez pode trazer, por favor. Vivi, por favor, um Marvin Wolfman, um George Pérez, entendeu? É, então, os dois juntos, de preferência, né? Já que é pra trazer equipes criativas, né? O pessoal fica achando que é drive-thru de McDonald's. Eu quero batata... Marvin Wolfman acompanha? Quero Pérez, Marvin Wolfman acompanha. Se quer mais Pérez, alguém, que é o... Como sem tapa-olho, né? ele veio, ele tinha feito cirurgia no olho. Tal. Sim, nossa, né? Ele confirmou em cima da hora, né? Também. Senão... Aliás, menção honrosa doce de pessoa esse ano, Bill Sienkiewicz, cara. Troféu docinho 2016. Olha, eu sou suspeito, porque o Bill é um artista que... Eu procuro não cruzar a barreira do fanboy, porque quando eu tô com eles, eu tô a trabalho, né? Não tem muito... Né, eu tô trabalhando. E aí... Te entendo perfeitamente. Uhum. Agora, o Bill, ele me desmonta todas as vezes, porque ele me encontra, ele me dá um... Você viu no palco lá? Sim. Ele, toda vez que ele me encontra, ele me dá um abraço super apertado, me chama de amigo. Ah, então bom te ver, meu amigo, não sei o que. É o fucking Bill Sienkiewicz. É, exatamente, cara. Eu não tenho estrutura emocional pra isso. Não, eu aconteceu um outro comigo, que foi o Alan Davis chegar num momento pra mim lá, e eu fui agradecer a ele, fui resolver partes burocráticas, né, das masterclasses, e agradecer a ele pela aula, tudo mais. Cheguei pra ele, entreguei um print, não sei o que, ele me deu um print de volta, autografado. Não, leva um print meu, autografou, me deu. E depois encontrar ele no hotel, me despedir dele, e falar com ele, ele dizia assim: olha, muito obrigado. O Alan Davis falar pra mim, muito obrigado pelo que você fez nas masterclasses, você fez o trabalho ser super fácil lá. Aí eu falei: não, só tava fazendo o meu trabalho, não precisa me agradecer. Ele falou: você faz muito bem o seu trabalho. Cara, eu vou te falar que naquele momento eu entendi o que é levitar, sabe? Você andar um pouquinho sobre, sabe, 5 centímetros do chão. Porque é a motherfucking Alan Davis, sacou? Porra, é um dos caras, um dos meus artistas preferidos, sabe? É assustador um negócio desse. É muito insano mesmo esse tipo, muito doido. E o Bill Sienkiewicz, que é ele. Bom, ele é o Bill Sienkiewicz. E aí ele é a doçura em pessoa. Eu achei sensacional dele, porque ele tava fazendo vários rascunhos, né? E eu já conheço o Masterclass. E eu sei que a galera fica embaixo ali, desesperada, pra botar a mão naqueles rascunhos. Exato. Aliás, você foi a tristeza de crianças, cara. Porque o Batman que o Davis e o Farmer estavam fazendo, o garotinho pediu, menininho, cara, pequenininho. Posso ficar com o desenho? Aí o Davis olhou pra casa e falou assim: esse aqui já tem dono. E eu sei onde foi parar isso. Eu não tinha a menor ideia que ele ia me dar aquele desenho. Eu imaginei que não, entendeu? Eu não tinha a menor ideia. Depois que falaram, o Mike White que falou pra mim: o Davis vai te dar o desenho. Eu falei: que desenho? Aí ele falou: o desenho da Masterclass. Eu falei: você tá me zoando? Ele falou: não, sério. Ele fez o desenho e ele... O Farmer finalizou e eles vão te dar de presente. Não disse que eu contei. Mas, cara, sensacional. Imagina, eu ganhei o desenho dos caras e eu nem consegui ir fazer a abertura da Masterclass deles. Mas o Sienkiewicz pegou e tava com o desenho e eu alertei a ele sobre isso. Falei: olha, o povo vai querer o desenho. E aí começou aquele povo: eu, levanta todo mundo na hora, né? Aí eu falei: olha, eu falei pra ele: como é que você vai resolver isso? Aí, cara, ele me puxou e foi, assim, genial. Ele vira e fala assim: ok, vou fazer uma pergunta. Quem consegue soletrar meu sobrenome? Foi genial. Não, uma menina tentou, tadinha, ela ia acertar, mas ela quis falar em inglês, eu acho que ela se embananou na... Sabe aquela coisa de S-I-E-N... Tá. Eu acho que ela se embananou na tradução. Um outro cara veio e matou a pau, assim, acertou, né, como é que escrevia, entendeu? Mas foi engraçado porque, tipo assim, você viu aquela galera dando um passo pra trás, assim, né? Quem falou: quem sabe soletrar meu nome? Só viu o pessoal pegando ali o mapinha lá, dando uma olhadinha, peraí, Masterclass. Literalmente um passo pra trás, assim, sabe? Tipo, ok, tô fora. Aquela cara de: eu nem queria tanto mesmo. É, eu nem queria tanto mesmo, exatamente. Mas ele foi um doce pessoa e foi genial. Ah, antes de encerrar, então, eu ia fazer mais duas perguntas, mas vou fazer só mais uma. Além do quadrinista, que artista, no caso, um media guest, um ator ou alguma coisa, vocês queriam ver numa Comic Con Nicolas Cage futura? Brincadeira. Olha, vou te falar. Por que não? Meu sonho é ter um aniversário temático de Nicolas Cage. Nossa. Aniversário temático de Nicolas Cage, é a primeira vez que eu ouço isso na vida. É. E que eu fiz uma commission esse ano, que foi a commission mais sugênios que eu já fiz na face da Terra. E eu imagino que deva ser pelos próximos anos. O cara me pediu uma commission do Brian Nazarello. Eu tinha que desenhar o Brian Nazarello. Eu falei, não, mas é uma commission pra você dar pro Brian Nazarello? Não, eu quero uma commission do Brian Nazarello. Eu fiz o yearbook do Cara Escuro. Ué, tá vendo? Eu acho que eu queria a Emma Watson. Grande pedida. Grande pedida mesmo. Grande pedida mesmo. E você, Fiorito? Cara, eu vou te falar que eu sei que eu tô repetindo os que eram desse ano, mas eu queria muito ver a Kate Sackhoff aqui. Eu era muito fã de sou muito fã de Battlestar Galactica. Mas peraí, deixa eu trocar meu nome. Eu queria ver o Nathan Fillion na CCXP. Ah, legal. Não consigo ver ele sendo escroto, assim, sendo na listinha do Ivan como um dos babacas, sabe? Mulher, com certeza não é. Gostaria muito de ver o Nathan Fillion, porque eu sou. Eu não me considero de nenhum fandom, mas eu sou Brown Coat total, Firefly. E você, Ivan, já que essa não é a sua área, né? Tem alguém que você... Ih, vai virar o quarto. Chegaria pra escapar. O quarto da rede social. Assim, né, nessas perguntas assim, cold call, normalmente eu respondo a primeira coisa que me vem à cabeça. David Duchovny e Gillian Anderson. Olha. Ah, é. Chamou bem, porque arquivo X na veia. Tá bom, e qualquer um desses aí que vier, tá bom. O Nicolas Cage também tá tudo bem. Você imagina os cosplays de Nicolas Cage, cara, no CCXP. Não, Nicolas Cage ia ser um furor, com certeza, porque... As pessoas iam estar usando máscaras com todas as carinhas que ele tem. A mesma, você quer dizer, né? Memes everywhere. A gente já vê muitos caras vestidos de Superman de Nicolas Cage, provavelmente, é verdade, também. Verdade, né? Verdade. Olha, agora assim, vai, eu vou responder a pergunta dos quadrinistas, né? Existe, eu vou responder sem responder, vamos lá. Eu tenho uma wishlist que são um monte de quadrinistas que eu tento repetidas vezes. Tento e tento e não tento no ano. Ah, não dá, tudo bem, eu não põe na agenda pro ano que vem. Põe na agenda pro ano que vem e continuo insistindo. Até que dá certo. Eu fiquei 7 anos pra conseguir trazer o George Pérez pro FIC. Então, eu não desisto. Aí eu fico ali de perdigueiro atrás até dar certo. Então, o Pérez foram 7 anos. O Bill Sienkiewicz, eu tô tentando trazer ele desde a primeira edição da CCXP. Deu certo agora. O Frank Miller era, assim, sonho dourado, mas, né, totalmente impossível. Até que a possibilidade começou a se configurar, eu fui pra Nova York pra fechar o negócio. Nossa. Então, imagina, né? Eu iria até Marte pra trazer o Hulk. Então, eu tenho uma lista que, inclusive, é uma lista que fica em frente ao meu computador aqui no meu escritório. I can never forget. Uma wishlist de pessoas. Quem mais pode ter isso? Pois é, uma wishlist de pessoas. E são artistas que eu convido repetidas vezes e não dá certo aqui, não dá certo acolá, aí tenta de novo, aí insiste, mas eu não desisto. Então tem um monte de gente que eu realmente pretendo trazer. E tem umas figurinhas que são muito difíceis por N motivos. Por exemplo, o Alex Ross. Dizem que ele não costuma ir muito à convenção lá mesmo, né? Mesmo lá ele fora. Ele não participa de eventos há muitos anos. Esse ano de 2016... Que eu saiba, ele foi a um evento, que era uma sessão de autógrafos de 20 anos de Kingdom Come, 10 anos de Kingdom Come, nem lembro mais. Acho que é 20, né? É 20 já. Então, ele foi só nessa sessão de autógrafos. Então, é um cara que pra trazer é muito difícil, mas beira o impossível. Mas eu continuo tentando. Tem algum que você já desistiu, Ivan? Tipo, Stan Lee. Assim, você fala, esse não vem, não adianta. Ou que possa falar, né? Não sei, né? Também. Olha, John Byrne. É. Ele já declarou repetidas vezes que ele não participa mais de evento em lugar nenhum. O único evento que ele participou nesse ano era de comemoração dos 50 anos de Star Trek. E a resposta é não, não, não, não, não, não. Além disso, o cara é bem malucão. É, isso aí eu ia falar. Então, ainda... A fama dele o precede, né? Exato. E ainda tem essa variável de sabe Deus como vai ser. Então, é um que, assim... Não sei que tem um alinhamento planetário, uau, sei lá eu qual, mas a princípio, o cara tá fora do baralho total, não tem como trazer. E aí eu nem sofro com isso, não dá, próximo. Até porque eu tenho que botar um evento de pé, não posso ficar chorando no canto. Então, mas Alex Ross é um cara que eu acho que seria. Eu tenho uma história com o Alex Ross, quem fala assim, pensa, ah, super íntimo. Não, na verdade é o seguinte, eu me correspondi com o Alex Ross desde o final da década de 90, e aí eu conheci ele pessoalmente no ano 2000. Na primeira Comic Con que eu fui, eu tenho um acervo razoável. suave de coisas do Alex Ross, eu tenho contato, conheço a gente, sabe, tem uma relação. E é uma coisa que eu sei que os fãs brasileiros iam amar. Então, sim, é... o Alex Ross seria o indigno do Nicolas Cage como media guest. Assim. Então é um cara que, se vem pro evento, ele vira guest of honor automaticamente. Fácil. E aí, então é uma tecla que eu bato todo ano. Tem várias, mas é uma que eu todo ano eu plen. E aí eu respondo: ah, não vai. Tá bom, ano que vem eu vou e. Só pra desencargo de consciência, né? Tipo. Então pra... É. Vai que é esse ano, né? Pois é, e aí de repente alguma coisa muda, de repente o cara, ah, ele tá querendo sair um pouco, beleza, vem pra cá. Então não custa tentar, e por isso eu tento todo ano, todo você, ano. Você não acha que esse boca a boca dentro dos artistas não traz mais gente? Digo assim, um Bill Sienkiewicz voltar e dizer, nossa, foi sensacional, e um Paul Pope chegar e falar, pô, foi sensacional, de repente o cara fala, eu também quero ir nesse negócio aí. Não, sem sombra de dúvida, e tem eu vejo claramente, pensando na minha atuação nessa área, um crescendo que começa lá no primeiro FIC que eu participei em 2007 até agora. Porque para as pessoas, eu ainda sou o ponto de contato. Uhum. Se é o FIC, se é a CCXP menor, se é a CCXP gigantesca, ainda sou eu. Então tem um crescendo. E um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, e isso ajuda sim. A vinda do Alan Davis esse ano, ela teve a ver com a vinda do John Tockleben no ano passado. Olha. Que legal. Cara que foi um doce, ele, esposa, então, putz, sensacional. Uma graça. O Tottenham é um que eu tenho contato desde 2007. Eles estavam em Detroit. O Joe estava falando com o Alan dele sobre vir para a CCXP. O John Tottenham entrou na conversa e falou assim: Alan, eu fui no ano passado com a minha família, nos trataram maravilhosamente bem, vá. Oh, que legal, cara. Então, sabe, se tem uma. É uma comunidade pequena, as pessoas se conhecem, e aí essas notícias correm. Aí o Kevin Smith está se convidando todo ano, né? Todo ano. Mas, mas ao mesmo tempo, eu tentei, passei o ano inteiro tentando acessar o Kevin Smith por 1000 canais, não deu resposta. É mesmo, fica só no papinho, né? Então, pois é a mesma coisa que acontece quando um artista. E aí é momento balde de água fria. Quando ouviram, redes sociais, ouviram. Não, é porque as pessoas, às vezes, colocam lá no Twitter para quem quer que seja. Ah, venha pro Brasil. A pessoa responde, ah, eu adoraria, só me convidar. Aí parece que, tipo, o seu trabalho ficou fácil nesse exato momento, né? Aí eu recebi mensagens assim, fulano quer vir para o Brasil. Tipo, Tó, vai lá, providencia agora a vinda do cara. Mano. Já adiantei o seu trabalho perguntando dele. Exatamente. Dá vontade de responder, não sou eu que cuido do visto. Fala assim. Então, assim, tem 1 milhão de variáveis. A agenda do cara. Primeiro, o cara responde isso porque ele é simpático. Você acha que ele vai falar assim? Eu, hein? Deus me livre. Brasil ECA, né? Tipo... Não, é. Não quero. Sabe, ó, uma dificuldade que a gente teve esse ano, por exemplo, foi o surto de Zika vírus. Imaginei. A gente teve cancelamentos de media guests por causa do Zika vírus. Os dois primeiros atores que estavam com o contrato na mão para assinar, para vir, cancelaram por causa do Zika vírus. Sério, cara? Que droga. Então, assim, são variáveis incontroláveis. A gente não tem o que fazer com relação a isso. Apesar de a gente falar, amigo, você não vir para São Paulo por causa do Zika vírus, é a mesma coisa de eu não ir para Miami, que tá tendo um tornado em Seattle. Ah, para eles é tudo Brasil. Então, aí você tem que ir desmistificando, mas é difícil e tal. Conversa com um, conversa com outro. Mas tem dificuldades. Não, as coisas não são tão simples. Então é um trabalho muito, muito longo, pesado e de formiguinha que a gente faz com eles todos. Fala com um, fala com o outro, ou fala com o outro de novo, fala com o primeiro mais uma vez, e aí assim vai construindo a possibilidade concreta desses caras virem pra cá. Mas assim, é parte do business. A gente faz isso porque é nosso trabalho. E a gente vai fazendo, e vai conversando, e vai negociando, e fala com um, fala com o outro, uma hora dá certo. Mas, bom. É uma resposta longa para uma pergunta curta, mas sim, eu tenho uma lista de pessoas que eu gostaria de trazer. Insisto, né? Mas não é uma lista egoísta de quem eu quero que venha. São pessoas que eu sei que dariam um mix bacana com os fãs e eles iam ficar felizes de ver o cara aqui. Mas e sua lista egoísta? Quem é? Ah, então, na minha lista egoísta, ó, é o próprio Alex Ross, no final das contas. Aí, Rebeca, você me arrancou a resposta. Olha aí, viu, mídia social, Alex Ross nessa CCXP 2017. Galera, não se CCXP Tour Recife vai ter Alex Orozco. O rumor se transforma no rumor, né? Não, mas isso é... deixa vazar que Alex Orozco... Não, isso acontece sempre. Mas eu... Mano, é um cara que... Tu comprando um gibi do Frank Quitely na banca, né? Frank Quitely na CCXP. Não, sério, eu tenho que tomar um mega cuidado com tudo aquilo que eu posto, porque as pessoas assumem coisas, né? Tipo, o Ivan falou tal coisa, logo fulano vem para a CCXP e fala, não, gente, não há relação entre uma coisa e outra. Mas chega longe, eu, como disse a Rebeca, internacionalmente anônimo. Fiz esse ano, só fiz prints pra Marvel. Teve gente que veio me perguntar, você tá virando artista exclusivo da Marvel? Eu falei, não tô nem trabalhando pra Marvel. Porque eu não fiz print da DC, entendeu? Olha o nível do rumor. Sacou? Você tá virando artista exclusivo da Marvel? Não. É a loucura do rumor, é meio... Não, meio é os rumores. De vez em quando eu respondo pras pessoas, não sei de onde vocês tiraram isso. Porque às vezes eu pergunto essa mesma, eu falo, gente, vocês são muito criativos, eu não sei de onde vocês tiraram essa informação, porque ela não procede. E a pergunta que eu recebo de VI, de blogs, por aí vai, falando assim, e ouvimos dizer que tal coisa, falando, não sei de onde você ouviu dizer isso, porque essa informação não tem o menor cabimento. Então eu sinto muito, é só um rumor e nada mais que um rumor. Mas é que as pessoas ficam muito overexcited com as coisas, né? E aí nem dá pra culpar tanto. As pessoas ficam overexcited. E aí... faz parte do fandom mesmo, né? De você ficar nessa vibe. O pessoal brinca mesmo com isso, mas é verdade. Tá virando a tradição já, né? Ficar esperando, tentando adivinhar quem é o guest que vem, entendeu? Quem é o cara que vai ser anunciado, sacou? E quem é que vai fazer mimimi quando descobrir que é uma pessoa, né? As pessoas viajam, as pessoas estavam dizendo que meu Deus, seria lindo se o Tom Holland tirasse a máscara no meio do público na pré-estreia de Spider-Man, entendeu? Uma coisa é as pessoas falarem seria lindo. A outra coisa é elas falarem, ouvi dizer que... Você ouviu dizer onde? Pelo amor de Deus, ouviu dizer onde? Eu fico pensando, isso também é um problema, porque a pessoa fica assim, seria lindo se o cara acontecesse isso. E aí, tudo. Só que a pessoa cria uma coisa magnânima, assim. Seria lindo se o Stan Lee descesse no meio do Artist Alley de bungee jump, assim, sacou? Descido por um helicóptero. Se aí não acontece aquilo, mas que bosta, entendeu? Exatamente. As pessoas. Isso. E aí eu não tô falando especificamente desse respeito, tô falando do universo. Do mundo, é verdade. As pessoas, na medida em que elas ficam projetando essas fantasias desse jeito, elas estão construindo as condições para se frustrarem. E aí, não sabe lidar com a frustração. E aí fica assim, vai voltando pro evento. O evento é uma bosta. Não, o evento não é uma bosta. Você cria uma fantasia irreal. Eu não tenho como atender essa fantasia irreal. Entendeu? Porque ela é uma fantasia irreal. É só por causa disso. E aí, gera uma frustração que a pessoa arrasta pra vida. É complicado. Eu tô filosofando aqui um pouco agora, me deem licença. Mas é um problema sério. É um problema de geração. As pessoas criam umas fantasias que não há quem dê conta. Nem o trabalho, nem a namorada, nem os pais, nem o... ninguém. E aí, porra, que bosta, não sei o quê. Eu falo, amigo, sabe? É um negócio que você criou na sua cabeça. Não tem quem consiga cumprir isso. Não existe fada madrinha que dê conta desse negócio. Olha que o evento, ele cumpre o sonho dourado de gerações. Certo? Né? Se alguém abrissem as nuvens, descesse do céu, alguém falasse assim, em 2013, e falasse, em 2016, vocês terão no Brasil uma das maiores Comic Cons do mundo, que fará inveja para a New York Comic Con. A pessoa ia ser apedrejada e ridicularizada em praça pública. Mas aí a fantasia meio que às vezes perde um pouco o controle e fica uma coisa tresloucada. É ruim porque as pessoas matam a possibilidade de se surpreender, né? Porque a fantasia é uma coisa tão gigantesca, godziliana, que não tem como alcançar aquele negócio. E aí a pessoa, foi morno. Não foi morno. Olha com carinho. Não foi morno. Mas... Não tem nenhuma chance de ser morno. É que a pessoa realmente cria... O Garavello viu a gente vendo pessoas falando, porque tinha que ter a pré-estreia de Thor Ragnarok. Cara, Thor Ragnarok vai ser no meio do ano que vem. Exatamente. E Rogue One já era todo mundo toda hora pedindo e a gente fala, não, porque vai estrear só duas semanas depois, não tem nada marcado, né? Todas as pré-estreias que teve na CCXP eram filmes que já tinham estreado mundialmente, ou tinham tido pelo menos uma premiere, né? Mas o pessoal começa, né, a inventar, né, isso, como o Iva falou. Ah, eu ouvi alguém falar em algum lugar que vão trazer o elenco inteiro de Game of Thrones. Não, você fala assim, você viu isso onde? Aí, normalmente, a pergunta que eu faço é, você viu isso onde? Ah, um amigo meu leu pra mim. Eu sonhei. Pois é, e isso que eu sonhei é o que mais acontece. Então, a gente tá tirando um pouco de barato desse pessoal que sonha muito, mas a CCXP é um sonho realizado pra muita gente. Mas se as pessoas calibrarem um pouco melhor essas expectativas, elas vão se surpreender positivamente e vão ficar mais felizes. E eu não tô falando só da CCXP, tô falando do mundo, da vida das pessoas. Porque, né, nem tudo tem, a gente tem, não tem controle de tudo. Pra bem ou pra mal, a gente não tem controle de tudo. Então, tem coisas que todo mundo, eu sonhava em ter o Arthur Adams aqui, o cara não tava bem de saúde, o que eu posso fazer, né? A gente lida com o que tem. Verdade. E aproveita o máximo disso. Então, esse foi o titio Ivan passando sermão na criançada. No episódio de hoje aprendemos. É, só não vou pôr a roupa de He-Man, de resto. Bom, gente, queria agradecer o papo com vocês. Foi muito divertido falar aqui sobre a Comic Con, né? Acho que, como já falei pro Ivan várias vezes, é um sonho ter uma coisa dessa no Brasil e tô feliz de ter passado mais 4 dias lá dentro do São Paulo Expo, né, visitando vocês aí, o Fiorito, a Rebeca lá no Articiari, aproveitando tudo. E eu queria deixar espaço agora pra vocês fazerem seus jabás, né, afinal, Rebeca tem lista de commissions, Fiorito também faz commissions, deixar o espaço aí pra vocês divulgarem seus trabalhos, como o pessoal pode encomendar coisas, comprar livros Navio Dragão, né, também. Se aqui quiser falar comigo, acompanhar meu trabalho, dar uma olhada nas besteiras que eu falo, é tudo, todas as redes sociais, @MarcioFiorito, Twitter, Instagram, Facebook. Eu falo que eu só não tô no Pokémon GO e no Tinder, porque eu sou casado, entendeu? Então, o resto dos lugares vocês podem me encontrar. Listas de commission. Eu normalmente não tenho uma lista específica aberta, mas dependendo da minha disponibilidade, sempre me manda um e-mail, me dá um toque, entra em contato comigo por uma dessas redes sociais e a gente conversa, vendo o que dá pra fazer, entendeu? E é isso, eu queria agradecer demais o convite pro podcast, sabe? Que é sempre bom gravar quadrinho, sempre bom falar de CCXP, entendeu? Então, show de bola. E é isso. Enfim, bom final de ano pra todo mundo aí. Também. Até 2017, quando o Alex Ross vier. E você, Rebeca? Bom, eu tô com o Baleia 3, que é o lançamento, e o Navio Dragão à venda só na loja online da Café com Chocolate Design, por enquanto. Você pode achar lá no Instagram, Café com Chocolate Design, tudo junto. Navio Dragão tá acabando e eu não sei quando eu vou reimprimir, então esse é um ponto. Tô com a lista de commission aberta pra janeiro. Ivan já está garantido. Sim. É só entrar em contato comigo por qualquer rede social, @INCBEKA, em Quebeca, e a gente conversa. E obrigada a todos vocês pela companhia e pela boa conversa hoje. Espero que 2017 seja melhor do que 2016, que foi dirigido pelo Tarantino, obviamente. Cara, 2017 ser melhor que 2016 é fácil pra caramba. Não desafia, Fiorito, não desafia. É. Já falei que o problema é que quando for começar 2017, aí aparece 2016 parte 2. Tem gente que fala que a gente já tá no dia, sei lá, 900, não sei quanto, de 2014, né? Mas 2017 vai ser bom porque o Alex Ross vai vir, então tá tudo certo. Vai vir no FIC e na CCXP, olha aí. Isso. E na CCXP Nordeste também, né? Exatamente, CCXP Nordeste, depois fica pro FIC e depois fica pra CCXP aqui em São Paulo. E eu virei ministro da Cultura. Expectativas realistas. Bem realistas as expectativas mesmo. Bom, de minha parte, agradecer o convite, agradecer ao Luiz também por toda a ajuda que ele dá pra gente da CCXP nas redes sociais, tirando dúvidas, apagando incêndios e por aí vai. Lembrar todo mundo que agora, a partir de 2017, a gente passa a ter duas Comic Cons no Brasil. A Comic Con Experience, que acontece aqui em São Paulo, que vai ser de 7 a 10 de dezembro, mas também a CCXP Tour Nordeste, que é de 13 a 16 de abril em Recife. Então, que ela não vai ser uma mini CCXP ou nada do gênero. Ela vai ter características bastante próprias. Até porque convidados, como a gente gente até anunciou, né? Um ator de Vikings. O menino do Vikings lá, né? Ele não veio para São Paulo. Então, quem quer vê-lo vai ter que ir pra lá. A mesma coisa vai acontecer com convidados de quadrinhos e conteúdos que os expositores vão levar. A Disney tava promovendo Rogue One na CCXP 2016. Rogue One é notícia velha em Recife. Em estando lá, eles vão promover outra coisa. Olha, é assim que começam os rumores, Ivan. O cara já fala, é estreia de episódio 8. Em abril, exatamente, lógico. E aí, então tem uma característica sazonal dentro da Comic Con, que é do que está rolando no momento. Então, em abril é um outro momento de dezembro. Então vai ter outras coisas. Exceto o Alex Ross, que é atemporal. Se o seu Alex Ross falou assim, eu só posso ir pra aí em setembro, a gente antecipa a CCXP e pau lugar. Nada, faz outras. Comic Con só. É Comic Con Experience Alex Ross Edition. É. Comic Con Centro-Oeste. Aí a gente faz tudo em volta dele, assim, ó. Então tem esses dois eventos. Bom, além disso, tem a gente fez o yearbook, né, da Quero Escuro Studios, que foi lançado na CCXP e que as pessoas que compraram na pré-venda que rolou no Catarse vão começar a receber agora por esses dias. Ou pegaram lá na CCXP, né? Eu, por exemplo. E vai passar a ser vendido também online agora ainda em dezembro, e a partir do de janeiro também continua sendo vendido online. E eu vou te dizer, não é porque eu participei não, mas tá bonito, tá lindo o livro. É, a gente é bem enjoado. Ficou fantástico mesmo, cara. Ficou, pra quem conhecia o ícone já sabe o nível do livro, né? Tudo bem. É, ficou bem bonito, fiquei bem feliz com o resultado final mesmo, ficou bem bonito mesmo. E bom, e outras coisas tantas que a gente vai fazer ao longo do ano. Tem várias coisas da Quero Escuro Studios que estão no pipeline que a gente deve começar a botar na rua em breve, e pra todo mundo ficar sabendo. Bom, e as pessoas me encontram nas redes sociais, porque apesar de fazer tudo isso, eu ainda invisto um tempinho razoável pra interagir com as pessoas, principalmente no Facebook. Perfeito. Então, queria agradecer mais uma vez a vocês. Ivan, prazer de novo tê-lo aqui no quadrinho. Eu que agradeço, Luiz. Obrigado. Márcio Fiorito, já veio outras vezes, mas sinta-se em casa quando quiser voltar. No nosso podcast de Invincible Parte 2, né? É, isso aí, temos que marcar com o Caruso, né? Eu não consegui ver o Caruso lá no evento, cara. Eu consegui achar ele no... Quando ele tava conversando com o Bukemi, lá no Artist Alley. Não achei, cara. Que ele tava com um óculos de steampunk aí. Aí eu olhei, aí tipo, tava em outra mesa, olhei, ué, cara, aí de repente ele tirou, falou, pô, tá o Caruso, vou lá ter que lá dar um abraço nele. É que mais uma coisa que a CCXP permite, né? Encontrar um amigo que, pô, que trabalha da Globo ainda. E Rebeca, prazer imenso tê-la aqui, né? Tava aqui com o seu baleia aqui na minha mesinha aqui do lado, pra inspirar aqui, né? As suas empadas, seus choros, né? Mas muito bacana tê-la aqui, e é isso aí, 2017 pra você. Uma festa de aniversário temática do Nicolás. Não, com a presença do Alex Ross. Com a presença do Alex Ross, porque o Ivan já tá resolvendo tudo. Boa. Tá vendo? Obrigada, Luiz. Assim os monstros. E eu queria agradecer a você que ouviu aí a gente nesse bate-papo aí sobre a Comic Con, e lembrar que você pode falar conosco deixando uma mensagem no nosso site www.quadrinho.com.br, falando com a gente no nosso Facebook, facebook.com/quadrincast, no nosso Twitter @quadrinho, ou seguindo a gente no Instagram, né, que teve uma cobertura bem diversificada da Comic Con Experience, o @quadrincast. É isso aí, pessoal, agradeço a vocês de novo pela presença, e aos ouvintes, até a próxima. Eu nasci, não vai ser essa vinhetinha, tá? Nossa, por favor, coloca essa música. Eu acho que vai. Falar que eu sofri mais com a música, com a vinheta da CCX. Mas agora você pode baixar no Spotify.